Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Sorte cê não vê, ainda vou gravar um CD. Vou tocar no baile funk, no buffet, e vou ganhar meu próprio cachê. Inteligente, por que você não fala com a gente? Sensacional, você tem uma família normal. Interessante, formiga enxerga tudo gigante. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, o podcast que não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, depois de algumas semanas correndo atrás do diploma universitário, ele que, assim como o planeta Terra, só tem uma lua em sua órbita, o Brad Pitt do interior, o Vando do terceiro milênio, Gabriel Asvar! Oi. É muita emoção, né, cara? Sucinto também. Eu tô feliz dele ter voltado, não sei vocês. Vale por você. Do meu lado esquerdo, ele que faz paródia pornô do Zordon dos Power Rangers, do Wesley Zop. O que fica muito bom, hein? Porque o que modéstia à parte. Que é a voz também, né? Tudo, muito bem. E a cabeça redonda. Sim. Porra. Falando da de cima, né? Temos aqui o nosso substituto de convidado predileto, o rei do 1º de abril, um rapaz que só usa sabão de coco queimado e só come bolo de floresta negra na esperança de achar alguma tora, Anderson Negão. E aí, negrado? Como ilustríssimo convidado! Puta honra, cara! Uma honra! A Vossa Excelência, o rei das participações do Chorume, o Minotauro dos Afetos, Paulo Garoto Vaca. É sempre uma honra gravar aqui na presença de ilustríssimas pessoas, né? Vou gravar com elas depois, né? Depois daqui eu vou gravar com elas. Faz a prévia com a gente. Só pra aquecer a voz. Isso que é sintonia, cara. Muito bem. E eu, Douglas Doviciano Ganso, o único host da podosfera com voz de uma foca macho, tendo seu saco furado por uma máquina de costura industrial. Porra, mas é muito específico, mas, né? Não tá parecido? Parece. Lá. Agora que você falou, tem razão. É aquele famoso documentário, né? Aquele lá que filma diversos animais machos que teve seu saco perfurado por uma máquina de costura. Exatamente. Industrial. Sim, sim. É interessante. Não, entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o único podcast que é igual ao encoxar a sua vizinha Cleide, que é uma velha beata que sonhava em ser freira, mas engravidou dando para o namorado do bêbado no banco de trás de um Chevette. Ah, sim, porque tem aquele depois peso. De 8 horas cansa. E antes de mais nada, fale do iTunes, Wesley Zop. Então, estamos no iTunes. Muito bem. Mas... é um software, né? Da Apple, né? Você da pode usar para várias coisas aí. Né? Comprar música, ouvir música. Ouvir podcast também. Né? Sabia que o tema era esse? Chorume Tech, cara. Anote isso. Vê se já tá disponível lá. Registra. Mas fale como as pessoas podem nos avaliar no iTunes e por que isso é bom pra gente, Wesley Zop. Então, no iTunes você pode procurar por Chorume com X, na categoria podcasts. E daí você avalia lá o nosso podcast, se você gostou, dê 5 estrelas. Se não gostou, dê 5 estrelas. Porque é um clique só. É. Um clique no 5, um clique no 1. Clica no 5. Sim, 5 já passa. 5 já passa. 5 passa. É. Daí depois pode deixar um comentário também. Tá vendo como a gente é humilde? A gente podia estar pedindo 10 estrelas. Mas não, a gente só tá pedindo 5. Dá pra dar 10 estrelas se você avaliar duas vezes. Com contas diferentes. Mas então, pra avaliar no iTunes, precisa do quê? Precisa de ter ser um usuário Apple. Usuário maçã mordida. Não precisa ser. Não, você pode baixar no seu PC. Qualquer PC? Qualquer PC. Bem. Até aquele seu Pentium 75 MHz lá. Funciona lá? Aquele 486. Então eu vou baixar. E por que isso é importante pra gente? Porque dá tesão. Cada vez que eu vejo uma avaliação nova no iTunes lá, eu soco duas punhetas. Não, duas cunhetas, fala a verdade. Uma punheta e uma cunheta, vai entrar na média. Já que 5 é na média. Então avalie lá, por favor. A gente não pede nada, a gente podia estar pedindo o quê? Um rim novo que o Wesley Zop precisa. O fígado do primeiro lugar, por favor. Um fígado que o Wesley Zop também precisa. Um transplante de cabeça. E antes de mais nada, então vamos para o nosso sorteio de hoje. Tivemos dois sorteios rolando enquanto o Gabriel estava fora. Por quê? Pra assim ele não ganhar nada. tem razão. Mas porque o ouvinte só veio ouvir por causa dele. Porque esse é o ano dele. Isso é verdade. Ele tá com uma mão no Choro Oscar já. Tomara. Profeta Nissi. Exato. Então pra gente continuar mantendo a atenção dos ouvintes, a gente teve que o quê? Vender uma casa pra sortear. Que coisas, caralho. Mas que importa que os 10 ouvintes se manteram. Sim. Não. 9 se manter. Você parou de ouvir? Não, um cara saiu. Eu? Só pra avisar, cara, o ouvinte, você pega pelo número de downloads, número de ouvintes, não pelo número de processos que você recebe, entendeu? 4 ouvintes. É difícil essa contagem, né? É que esse que o Wesley é meio arcaico, ele acha que ele recebe, tipo, aqueles cartinhas, são um fãs, né? Que são ouvintes. Sempre acho que é isso. O fã é sempre procurando geral. E falando sobre geral, audiência, né? Falando, compareça na audiência. A audiência tá dando audiência. Tá dando audiência. Então, primeiro sorteio é da Promoceta da Academia. O sorteado pra Promoceta da Academia é... Evandro Fernandes Soares! Porra, meu segundo nome, aí, caralho! Ah, o pessoal te chama assim agora. Por isso o nome que eu inteiro, entendeu? Um tempo fora, pra o pessoal acostumar. Muito bem. Já muito entrega bem. Agora na mão dele aqui, então. Uma academia, né? Então vamos entrar em contato com o Evandro Fernandes Soares. Você foi o verdadeiro campeão da academia. Gostei, o nome é bom de campeão. Esse cara, eu acho que é o Evandrinho. Não é? Será que é o Evandrinho depressão? É o Evandrinho será? Depressão. Não sei, vamos vai ver. Vai sair da depressão. Ou vai entrar num, porque não vai conseguir fazer academia, né? Vai ver um monte de cara forte, lá fala, não consigo ficar assim. Só porque ele tá gordo, obeso, mórbido, não sei. Com o pé na cova? Ou porque ele já carrega muito peso da vida. Ah, agora fiquei chateado. É um cara que assumiu seus filhos diferente de certas pessoas aqui. Ai, que mandado isso aí. Acho um absurdo. Cada um assumiu isso. Os filhos, hein? Wesley. Não. Pro algum Wesley aí. Né? Muito bem. E agora o sorteio da Promoceta do Ovo de Páscoa. Quem vai levar o Ovo de Páscoa surpresa? Não é um Ovo de Páscoa surpresa. É da surpresa, da Nestlé. Qual a diferença? Podia ser um ovo de Páscoa que a pessoa não sabe qual que é. Ah, tá. Entendi. Vamos ver se vai ser meu terceiro nome. E aqui, sorteado número 29 na nossa lista, é ele, José Guilherme! Aê! Quer tentar outro? Quer tentar outro nome? Se ele for longe... Próximo, tipo Paulo. Paulo, bota tá aqui. Próximo aqui. Bola só esticar o braço. É você que vai enviar pra pessoa mesmo, então você foda. Deixa comigo. Vai aparecer o Wesley na casa, cara, dela. O que quer é mandar um ovo de Páscoa? Isso daí não é nada. E o Correio não entrega ovo, viu? Você vai ter que ir pessoalmente. Espero que não entregue. É, exato. Então, José Guilherme aí, em breve, vai receber o seu ovão do Wesley. Pessoalmente. Um ovo surpresa. Surpresa. É esquerdo ou direito? É, pelo menos eu posso dar opções. É, ou vai ser aquele tumor lá, né? Que ele chama de ovo. We'll be right back. casa perto da minha, com quintal pra uma criancinha se sujar, que caiba uma familinha e que tenha um cantinho pra trabalhar. É que a minha irmã vai morar longe e não quero. Depois desse sorteio acalorado, ou pode ser porque não tem ventilação no estúdio, não sei. Pode Vamos ser. Lá, então, para nossas leituras de comentários e e-mails. Aquela leitura sucinta, aquela leitura gostosa, aquela leitura paixão, aquela leitura que é semelhante ao Anderson Negão. Rápida, porém eficiente. Pô, gostei. Mas guarda o pau primeiro. Primeiro, vamos começar aqui com uma pergunta que mandaram lá no WhatsApp, vindo de Thiago Souza. É um teste matemático pra você, Wesley Zop. Pra mim? Pra ver se você já melhorou desde o episódio, às vezes que eu fui burro. Vamos ver. Se tiver um exemplo como bolachas, eu não sei se consigo. Se antes de dormir, você, aquela noite de sono conturbada, bateu 3 cunhetas e tá ansioso. Tem que dormir de bruxo. Exato. Né? Se antes de dormir você rola 7 vezes pra cada lado. 7 vezes para cada lado. Depois de 5 minutos, rola 3 vezes para a esquerda. E 2 para a direita. 7 para cada lado. 3 para a esquerda, 2 para a direita. Quantas roladas você leva para dormir? Tem alternativas. Ah, tá. A, 9. B, 18. C, 19. D, 22. E, 6. Na conta, é 19. Mas eu levo muito mais rolada antes de dormir do que 19. Muito bem, aqui outro quem mandou uma pergunta polêmica aqui é Luiz Souza, que participou do episódio aqui. Manual do Jovem Cabra Macho Moderno. Isso, Luiz Matemático. Ele mandou uma pergunta polêmica aqui. Se vocês tivessem que dar o cu pra sobreviver... Muito bem. E não por prazer. Okay. Pra sobreviver. Exato. Nada de novo. Vocês dão pro Anderson Negão ou pro Lucas? Lucas Gigante Lombriga. Porra, bicho. Agora Porra. Aí ficou doloroso, hein? Bom, eu não posso dar pra mim mesmo. Então vou ter que dar pro não Lucas. Não se subestime, hein, cara? Saiu no lucro, hein, Anderson? Não tem escolha, não dá, né? Galera, não dá. Dá pra mim mesmo. Vou ter que escolher o Lucas. De novo. É, igual ontem. Cara, eu vou escolher o Anderson Negão, porque tá sempre aqui, né? Mais fácil pra mim, né? Não, eu escolho o Lucas por questão que do Lucas que eu não tenho asco. Que é branco, né? Você é racista, né, filha da puta. Tudo bem, Gabriel Asmar. Eu ia escolher o Lombriga, mas como ele não pôde vir, vou ter que ficar com o substituto de convidado. Anderson Negão. Faz sentido em você, garoto? Eu sou contra a escolha, entendeu? Acho que tem que ser os dois, assim. Porque experimento. Como é que eu sei o negócio? Tem que saber os dois. Só entendeu? Conhece o Anderson Negão. É, exatamente. É verdade. Tem que ter o comparativo. Isso faz sentido. É verdade. Vamos lá para a leitura de comentários, agora que tivemos na internet. Episódio 81, Programas de Índio. O inconcebível Bob Balbúrdia comentou: Carnaval sempre dá umas histórias boas. É verdade. Realmente. É. Um dia a gente pode fazer um episódio de carnaval, então. Ou sobre histórias boas, né? Seria inédito. É verdade. Lá no episódio 81 também tem um comentário de Zopicas. Ou Zopicas. Não sou eu, não, viu? Fã Clube de Wesley, tá escrito. Nossa. Convido a todos para visitar o site do maior podcaster do Brasil. WesleyZop.com.br. Daí teve um rapaz que clicou na inocência e depois comentou: servidor não encontrado. Eu acho que os caras estavam trollando aí. Ué, essa é a home do site. É, não sei. Outro comentário também nesse mesmo episódio foi de Andrew Felipe. Leiam a bosta do e-mail que eu mandei, seus arrombados. Mentira. É sempre muito carinhoso, né, as coisas. Ele fala, mentira, eu amo vocês. Aí então não precisa ler, então. Não. Um dia a gente lê. Acho deleta que mais, o e-mail. Acho que mais 7 episódios a gente chega no e-mail dele. Tá aí. Então tá nem aí. Vai demorar. Andrew Ferry. O que você achou, garoto? Andrew, tem que perguntar pro Quiltão, porque ele entende mais isso. Eu não posso dar opinião. Episódio 80, aniversário faz anos, ele comenta lá. E aí, Dementes? Não acredito que ele mandou assim. Tenho 23 anos e 22 meses. Resido em São Luís do Maranhão. Gostaria de dizer na trave! Porque falar na trave é legal pra caralho. Tem razão. É verdade. Tem uma história sobre aniversário surpresa. Era janeiro de, sei lá, 2008. Aniversário de um dos amigos, Felipe Chapola. Seu nariz era protuberante, por isso Chapola. Não precisava nem falar, né? Teve episódio de apelidos também, né? E a turma decidiu fazer um chope surpresa no final de semana na minha casa. Cada um levava um fardo de latinha. Aquela skin carioca quente, né? Chope surpresa? É, então. Tá bom. Ou eram catadores, né? Porque eles cada um traz um fardo, né? Daí eles se juntam e trocam depois. Aí né? Sim. Cara, faz sentido. Né? Aí sim. Comprávamos uma carne e bebemoraríamos o aniversário de Chapola sem ele imaginar. Ele só ia descobrir na hora. É isso que é uma surpresa, né? É, faz sentido. Só que no mês de janeiro aqui no Maranhão existem blocos de pré-carnaval. E eu morava a uma rua do bloco que ia acontecer no dia da festa dele. Então, combinamos com ele de ir pro bloco pra ele não desconfiar de nada. Começamos na hora do almoço tomando umas brejas e comendo uma carnezinha. Aí foi chegando o resto dos amigos, cada vez mais cerveja chegando. Alguns amigos trouxeram umas amigas e todo mundo de olho nelas. Uns 15 macho pra 5 fêmeas. Pô, até que tava boa a proporção. Bom número, bom número. De repente, tinha mais mulher que homem. Ou beberam muito já, né? Então, o cara tava vendo uma mulher, mas via quatro, tá ligado? Na hora, quando tava meio a meio, tinha uma chemale. Tinha uma... Aquela ali é chemale. De repente, tinha muito mais gente na minha casa, gente que eu nunca vi sentada no sofá, assistindo TV, outros abrindo a geladeira, e eu e o resto da rapaziada já muito bêbados. Lá, entre 20 e 22 horas, devo ter comido uma mina da qual não lembro. Uma mina da qual não lembra. É, eu não lembro entre aspas também. Eu duvido que você, aquela gostosa, a top one de São Luís do Maranhão, se ele come, ele não lembraria, né? Quando ele não lembra, foi cagado. Pode ser que nem tenha sido mulher, mas nunca vai se saber. A não ser por essa foto aqui. Acordo de manhã com a minha casa toda suja, cheio de gente dormindo, jogada na sala, na cozinha. Armaram até umas redes onde eu nem sabia que dava para armar rede. Pessoas criativas, pelo menos. É, pendurada na TV. É. Quando vou procurar pelos amigos desmaiados pela casa, não encontro o Felipe Chapola. Pô, e é fácil mistério. Encontrar o Chapola. Exato. Você só olha a barbatana. Cadê a barbatana? O aniversariante, que seria o motivo pela qual a festa aconteceria. Resultado, fizemos o aniversário surpresa sem o aniversariante. O Felipe não foi, filha da puta. Não foi chamado, né? Na época, nem todo mundo tinha celular. E muita gente não tem celular hoje. É verdade. É verdade. Não era fácil se comunicar. Pela constatação. Só fica chateado. Não era fácil se comunicar com as pessoas. Ele ainda foi roubado no bloco de carnaval. Pô, senão eu nem tinha ido no carnaval. Não, então nem que tivesse sido hoje. Foi roubado, caralho. Nem ia chamar. E outra, ou no bloco de carnaval você vai pra roubar ou você vai pra ser roubado. Ou pra tomar pra pouco. Você escolhe. Quando ele descobriu que fizemos o aniversário dele sem ele, ele passou quase uma semana sem falar com a rapaziada. É porque ele não tinha celular. Pode ser também. Bom, não é que ele ficou chateado. Mas fica aí de aprendizado. Convidem o aniversariante para o aniversário surpresa dele, não esqueçam. José Pedro Ferreira Neto, aquele rapaz que queria saber para quem precisava dar o cu para ter seu e-mail lido, mandou um outro comentário aqui. Acho que para superar aí o seu... o fato seu desabafo, do seu e-mail demorar umas 10 semanas para ser lido. Boa tarde! Um pouco triste de saber que não aceitam cu ou comidas de cu como moeda de troca para ler e-mails. Sim. Não fica chateado. Também. Não, a gente também fica chateado, mas o Arnaldo que manda aqui, então não... Mas vamos a um desafio pra Wesley Zop. Wesley está... Por que pra mim? Não sei, cara. Depois você manda inbox. Você tem cara de tonto. Além disso, por quê? Wesley está viajando para Pau Grande. E do nada seu avião cai em uma ilha. Ainda bem. Sendo ele o único sobrevivente. O duro que isso é... completamente plausível, cara. Se um avião cai com Wesley Snipes, eu tenho certeza que ele vai sobreviver. Já você não. É, não. Você... Eu só de decolar morro do coração. Ele é resgatado por uma tribo indígena chamada Konku, que propõe a ele o seguinte: você tem que ficar nos fazendo rir pro resto da vida, ou lhe bateremos pro resto da sua vida com um pedaço de ripa torta. Bom, é a mesma coisa que sua mãe faz, né? É, quer falar. Né? E aí o Wesley tem duas escolhas. Faz a alegria da tribo com o cu, ou se rende à tortura do pau. Eu vou tentar fazer a alegria da tribo com o cu. Sim. Sim. Mas se eu não conseguir, vou acabar entrando no pau. Entrando no pau, né? Sim. Não, é óbvio, essa daí. É, claro, não pô. Não tem nem o que escolher, cara. Pô. Mas e o que eu tava indo fazer em Pau Grande? Que mal pergunte pra ele. Pau Grande é uma ilha paradisíaca, onde todo mundo sabe que os cágados são permitidos a se prostituir com os turistas. Então, provavelmente, você... Eu não consigo ir nadando até lá. Não sei. Tá, Wellington McCarren. Porra. Episódio 81, Programas de Índio, ele fala: logo que descobri o podcast de vocês, me assustou o tamanho. Ui, porra, a primeira vez que eu ouço isso, cara. Assim, de uma forma boa. De uma forma positiva. Né? Da leitura de e-mail. E minha primeira reação foi: caramba, quase metade é só leitura de e-mail. Ele fala quase metade, que é um pouco mais da metade. Esses caras estão de brincation with me e pulei tudo sem dó. Mas, como comecei a fazer a maratona, teve um dia que após ouvir dois episódios seguidos, com a demência escorrendo pelo nariz, esqueci de pular a dita leitura. E não é que gostei. Pode ser também por causa do que tava afetado, é, né? É, não, é porque já perde o movimento pra clicar lá pra pular, né? Então o cara deixa rolar. Não é aquela coisa chata de outros podcasts. Toma, Café Brasil! Toma, Fermata! Nosso principal concorrente do humor aí, Café Brasil. Café Brasil, né? Acho que o fato de lerem na hora e não um bloco separado torna tudo dinâmico. Como a gente não lê na hora pra você aí. Você pega um arquivo gravado pela gente. Sim, não é ao vivo, né? É, não é importante ao vivo, saber disso. Às vezes o pessoal acha que é ao vivo. É verdade. Clovão. É um demétrico, quando você clica lá, as pessoas se reúnem. Puta, clicaram de novo! Começa de novo! São chineses dentro do quartinho que, bate um sinal. Clicou! Só quando duas pessoas clicam que tem que começar de novo. É por isso que tem aquele atraso, na verdade. Pode ser isso. Agora não pulo mais. E se tornaram meu podcast com mais de 40 minutos de leitura gravado na terra do Rio Branco. Oh! Cara manja. Ele faz uma observação aqui, que é ele conhece geografia apenas dos times de futebol. Ele fala que então o nosso podcast é o preferido aqui da cidade do Rio Branco. Aproveitando um caso do Wesley contado nesse episódio, quero perguntar se ele gosta de levar cunhada dos outros no centro. Abraços, dever. Você leva a cunhada dos leva outros. Leva cunhada dos outros na centro. Moto. Claro, não, leva. Você leva cunhada na moto. Você leva a cunhada no centro ou não? Claro, leva. Seja cunhada de quem for. João Vitor Fiorô, também no mesmo episódio. Fiore ou Fiorô? É Fiorô. Parabéns. Mais um episódio que ficou uma merda. Obrigado. Até que ficou bom, então. Agradeça, Gabriel. Obrigado. Gostaria de dizer que Mela Mela é bem programa de carnaval. Sim, aquela melada no toba. Quem não tem? É, senão não é carnaval, né, cara? Me lembra até quando hoje. Quando bate uma cabeça com a outra ali. Exato, 86, cara. Um final de semana de carnaval, porra. Aquele lá. Ali que eu me decidi que eu não gostava disso. Só gostava no carnaval. Ah, sim. Ah, claro. Fiquei surpreso de vocês não perguntarem se tinha alguma coisa a ver com suruba. Não, óbvio que não, cara. Que isso? Ninguém é indelicado aqui, não, cara. Enfim, deixarei vocês com o real programa de índio, que é ser escalado para fazer uma participação no programa da Xuxa. Então ele mandou um link aqui de uma tribo indígena que foi cantar no programa da Xuxa. E os caras, tipo, tá perdido, não sabe o que tá acontecendo naquela porra. Tá pensando... E a Xuxa achando que tá cantando igual índio ali, né? E os índios, puta programa de branco, cara. Puta, por que esses caras não me mataram quando invadiram o Brasil? Os caras tá pensando... Cara, isso seria considerado tortura hoje, né? Começando pelos e-mails aqui, André Ebert, que já participou aqui em qual programa, Wesley Zop? Acho que foi o de apelidos. Apelidos, muito bem. Caro Ganso, irmão de apelido. Gabriel, irmão de anal. E Wesley, irmão de careca e rola murcha. É verdade. É verdade. Ele sabe que é irmão porque ficou comparando ali, né? Ah, a gente brincou de esgrima mole. Né? De mangueirada, né? De esgrima de estanho, a gente ficou brincando. Ex-grima, né? É, de espaguetada, espaguetada. Espaguetada cozida. É, lógico. Por favor. Ao dente. Ao dente. Só lhes digo uma coisa. Que podcast fantástico este último. Sobre conquistas e foras. Ah, mas ele falou do Chorume mesmo. Esse é, não, último, acho que sim. Esse último de conquistas e foras. Ou é um podcast chamado Conquistas e Foras, tá ligado? Aí que sim. É um podcast que eu tô lançando. Começa! A minha listagem de derrotas é interminável. Até percebe-se pela cara sofrida que ele tinha aqui. Parecia que tinham batido nele com um tabanco, bicho. Perdi a conta de quantas vezes terminei minha noite ouvindo Phil Collins, apreciando a fossa de uma bota bem tomada. Já cheguei a ponto de ir tocar violão, realizando uma serenata para a pretendida. Nesse dia, entoei a canção de Renato Russo e sua legião de Umbanda. Hoje a noite não tem luar. Apesar de que essa música é dos menudos, né? Foi um momento sublime e tocante, onde eu tocava a canção sob sua janela, esperando a sua aparição apaixonada. Vocês que são violoneiros, Gabriel e Garoto Vaca, você já fez uma serenata, Garoto Vaca? Eu já comi a serenata do amor, muito gostoso, bombom. Vocês deveriam, mas serenata não é uma coisa que não é do meu feitio. Até porque uma serenata de baixo ia ficar muito escrota. Ninguém ia ouvir, ela provavelmente ia dormir no meio. Ia ficar fazendo piada. É. Toca alto! Toca alto! Toca alto! Aí ia aparecer um guitarrista ali e a mulher é pra ele. Então... É, faz sentido. É. Você, Gabriel, já fez serenata? Nunca fiz, mas já recebi. Ah, que foi quando ele dormiu, né? Que eu tava... Não, que o mas Paulo... era de baixo. Foi um vaca, então. É, ou o Quiltão, né? Quando vem, não sei. Porém, isto não só não ocorreu, como me deparei com a mesma regressando da padaria, ou seja, ela nem tava em casa. Mas ele foi fazer 7 horas da manhã? Tá? Aos beijos com algum mequetrefe que não faço ideia de quem era. Tomando um delicioso sorvete Tablito. Tablito é bom mesmo. Tablito é muito bom. Desde esse dia em diante, tomei uma medida drástica. Nunca mais tomei Tablito. Mas o cara deu muita sorte. Não, mas então só se fudeu, porque não deu certo a serenata e ainda perdeu de excelente sorvete. Não, o duro é se os dois estivessem lá. Exato. Também. Não faz uma trilha sonora pros dois. É, os dois fazendo sexo. Puta, eu adoro essa música. Vamos meter forte, vamos meter forte. No olha lá, vai tocar pais e filhos. Dois toca essa música, tá ligado? Não, ele é convidado. É. Vai tocar pais e filhos, nossa, vai tocar pais e filhos. Eu nunca fiz um sexo tão gostoso igual aquela vez que você tocou na minha janela. Toca no meu casamento. Ele chorando, tocando no casamento. Ele fala, quando temos 18 anos, não temos amor próprio. O Wesley tem 300 mil anos e até ele hoje tem, não tem amor ele próprio. Ele tem vários 18 anos. É verdade. É verdade. Mas certa vez também eu causei um fora em uma menina. Porra! Que demonstra o quanto o homem é muito mais puro que a mulher. Ou simplesmente é mais mongol mesmo. Certa vez fui convidado para ir ao cinema com uma donzela. Ela queria ver um filme de amor. Claro, o que é mais propício a um encontro romântico. Que filme fofo. Para gerar aquele clima gostoso, sabe? Mas ela deixou que eu comprasse os ingressos para o filme antes. É claro, escolhi um filme de puro romantismo, Capitão América 2, O Soldado Invernal. Cara. Sim, pra aqueles que têm amor pela Marvel, realmente. É, sim. Ela não só não saiu mais comigo, como ficou impressionada com uma marmanjo de 27 anos à época manjasse tanto de quadrinhos como eu, pois eu fiz questão de explicar a ela quem era o Soldado Invernal. E olha que eu não sou exatamente um estereótipo nerd. Não, sou um estereótipo de... Você explicou quem é o Soldado Invernal. Você é, exato. Já foi, cara. Não, não é um estereótipo nerd. Você é gordo, careca, explica quem é o Soldado Invernal. Como não é estereótipo, porra? Um cara que se parece com Wesley Zop não pode ser nerd. Um filho da puta sim, mas nerd não. Se fosse talarico, talvez um nerd, filha da talarico, puta. Talarico, filha da puta sim. Tenho histórias de vitória também que não importam, claro. A graça é rir da desgraça. É, a vitória dele foi ter conseguido vender o Ford Fiesta dele, 97, que ele tá tentando. Mas já tá sem bom. Sem documentação, né? Próximo e-mail aqui de Evandro Rudney. Que não é o Evandro que ganhou. Não. Episódio 75, Talarico, filho da puta. Será que é pra quem esse? Wesley. Não, é pra algum talarico, filho da puta. Wesley. Olá, seus picas de 30 centímetros. Ah, só manda, né? Não posso responder. Meu nome é Evandro, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu estava ouvindo o último episódio desse lixo e acabei lembrando de uma história que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, minha namorada era recepcionista de uma clínica e sempre reclamava que um velho gordo, mentecapto e com cheiro de lixo ficava dando em cima dela, mesmo alegando que tinha namorado. Então, um dia, acabei pedindo ela em noivado. Depois de um tempo, fiquei esperando pra ver se aquele talarico, filho da puta, continuava dando em cima dela, mas acabou que ele parou com isso. Talvez porque eu paguei dois meninos pra ficar esperando ele em uma esquina e bater com uma barra de ferro no joelho dele. E depois ameaçar jogar a identidade dele no poeiro. Cara, que história triste, né, cara? É chato. Vendo pela perspectiva certa, né, cara? É um talarico, filho da puta. Gostaria também de deixar uma pergunta polêmica para um dos participantes. Então, Ganso, poderia perguntar para o Wesley se ele tivesse uma ilha deserta com o Gabriel Ganso e Anderson Negão, e o único jeito de sair de lá era comer o Gabriel com a mente do Anderson Negão ou ser comido pelo Ganso com a mente do Gabriel, lembrando que o sexo seria sem proteção e com aquela areia grudada no cu pra ficar mais saboroso, qual você escolheria? Eu não sei porque vai escolher nessa hora também, né? O Gabriel no corpo do Anderson Negão, claro. Por favor, vocês são fodas e continuem fazendo essa merda de podcast que eu gosto tanto. Infelizmente, vamos continuar assim. Essa, desculpa, não é 1º de abril. Mas você tem que falar assim com as pessoas? Não, vai continuar, cara. Não adianta insistir pra parar não, essa. Bom, vai então. Garcia Renato mandou aqui um assunto dúvida. Olá, Chorocasters. Ouvindo o episódio de número 75, Conquistas e Foras, me surgiu uma dúvida. Andando remete à ação de andar. Falando recebe a ação de falar. É verdade. Escutando recebe a ação de escutar. Logo, quantos verbos tem? vou resumir aqui. Ah, tá. Logo, tibetano remete à ação de tibetar. É verdade. Que raios seria tibetar que os monges tanto fazem? Poderiam vocês me elucidar quanto a essa questão? Abraços e sucesso. Eu posso explicar. Tá, tibetar favor. É a mesma coisa que pernambucar. Sim. E pra então, quem não sabe, o quê? O Tibete é a área mais alta do mundo. Também tem isso. Então, a área mais alta do mundo, conhecida também como teto do mundo. Então, se o pessoal tá tibetano, tá o quê? Tá no teto do mundo fazendo o quê? Passando um cabo no forro. Então a pessoa está rastejando no fogo quando está tibetando, cara. Então é isso que é pernambucar. Também. Eu não sabia. Pernambucar é um forro quente aí. Ah, então não é bem sinônimo. É, não é sinônimo. Senão seriam monges pernambucanos. Sim. Lohan Bentemiller. Assunto. Chamem mais o Lameu. Será que não é um fake dele? Não, mas e o e-mail, o corpo do e-mail tá escrito. Aquele cara é demente. Não, é realmente, uma pessoa que quase vomita. Quase vomita duas vezes. Mas realmente, temos que chamar mais o Lameu. Faz tempo que ele não vem, mas... Tipo um ano. É, não, mas deve fazer isso mesmo. Porque o Lameu dava aula pra ele. Faz tempo que eu não vejo o Lameu. Temos que dar o apoio aí ao Lameu. Se ele ainda tá usando shampoo. Exato. Rodrigo Malta mandou um e-mail aqui, assunto defendendo o Zop. Mas isso daí não... Já foi, mas não foi pro ar. O Zop tava atacando, entendeu? Tava jogando ali, defender a jogar. Olá, Chorumengos. Antes de defender esse ser abominável, quero parabenizá-los pelo episódio, muito bom mesmo. Eu gostei do abominável. Sim. Agora defenderei o Zop da acusação de talarico. Finalmente! Alguém aqui quer me defender. Como vocês bem sabem, eu odeio esse ser. Pois toda vez que acontecia algo de errado em algum lugar que estávamos, ele saía impune e eu tomava no cu. E às vezes era o Wesley que Que metia. Que metia naquele cu. Ou contratava alguém pra meter, porque assim eu saio impune. Mas ele tava desmaiado, né? Tá bom. Mas metia ele na lata. Porém, essa acusação de talarico é infundada, já que o termo talarico significa, em tradução livre, o cara que chaveca a mulher do amigo. Estão escutando, seus desgraçados? Porém, isso em algumas partes do mundo, talarico é chavecar a mulher comprometida. Tá. Então, a definição não te defende é o que ele escreveu, é o que ele escreveu aí? Ou você tá inventando agora? Eu tô aqui pra te defender, Wesley. Ah, tô vendo, obrigado. Pra melhorar minha defesa, relatarei um ocorrido que testemunhei de corpo presente. Certa vez o Zop estava saindo com uma mulher há umas 2 semanas, mas ainda não tinha consumado o ato. Se é que me entende. Ou seja, não tinha metido com força naquela chaninha apertada. Não tinha dado aquele bate-staca. Quando aconteceu o ocorrido abaixo, estávamos indo para um churrasco. E no carro estava o Zop, um outro amigo nosso e eu. Quando esse amigo comenta que tá afim de uma mina e blá blá blá, até que ele fala quem é a mina, coincidentemente a mesma que o Zop estava saindo. Mas o cara não sabia disso. E ele foi falando o quanto tava apaixonado, nhanhanhé. Esse é meu advogado de defesa. Chamava Leonardo. Quando chegamos lá, o cara foi estacionar o carro e nós dois entramos na festa. E a primeira coisa que o Zop fez foi falar com a mina que ele achava melhor eles pararem de sair. E que o tal do nosso amigo era afim dela. Vi ela chorando. E depois o Zop sumiu. E a mina foi falar com esse amigo nosso, saíram, namoraram, noivaram e casaram. Não na mesma noite essas coisas. Ah, tudo bem. Hoje em dia não sei mais nada sobre eles. Isso não prova que o cara é santo, mas prova que talarico ele não é. Pois talaricos são todos filhas da puta. E isso não foi uma atitude de filha da puta. Obrigado. Lembrem-se que ele parou de sair com ela mesmo sem comer. Por favor. Sem mais e obrigado pela atenção, sem mais perguntas. Porra. Lembrando que ele chegou na festa e foi falar com ela e falou: oh, você gozou na coxa, eu tô grávida. Ô, mas tem um cara que gosta de você. Talvez então ele assuma. Talarico, filha da puta. O que você tem a falar disso, Anderson Negão? Wesley Zop contribuiu pro relacionamento desses dois? Com certeza. Por quê? Cara, pensa só, levar fora do Wesley Zop. Onde foi esse tipo de coisa? A mina ficou acabada. A mina ficou acabada. A menina em depressão. Se chegasse um caga do lado da ilha de Pau Grande, comia essa mina, bicho. Mas não andei um fora. Nossa, nela. Nossa, o Wesley Zop terminou comigo, cara. E nem me comeu. O que é pior. O Wesley Zop não quis me comer. Eu vi ele metendo na fechadura do banheiro. Eu vi ele comendo uma mendiga velha. Cara, mas essa mina, depois que o Wesley Zop terminou com ela, a autoestima dela tava tão baixa que, putz, apareceu um cara ali, ela ia casar com ele. Ele podia bater nela todo dia. Ela falou: não, se o Wesley Zop me renegou, esse cara é o único que vai me amar. É o que eu mereço. É minha última esperança. É minha... Cara, tem coisas que você tem que fazer em prol amizade, cara. Mas essa defesa do Rodrigo Malta em nenhum momento prova que o Wesley Zop não foi chavecar uma pessoa não comprometida. Mas não, ele em nenhum momento mostra isso, cara. Note que tem sim. Não, ele fala que todo talarico é filha da puta e isso não foi uma atitude de filha da puta. Ele fala isso aí. Não, vamos aí, vamos esperar desenrolar essa história. Eu acho aí que ele terminou falando sem mais perguntas. Respeite o e-mail do ouvinte, por favor. Christian Vieira mandou aqui também um assunto: maratona danosa, fracassos, porradaria generalizada e afins. Então acho que ele vai fazer um compacto. Um compacto, né? Aí, um novo episódio aqui. Não, gostei. Só eu que, quando ouve o nome Christian, agora penso em porrada, em tonéis de aço. Cada um com seu fetiche, né? Se você quer levar uma esporrada do Christian dentro de um tonel de aço, filha da puta, o problema é seu. Olá, nobres senhores. Me chamo Christian e tenho 22 anos. É outro Christian, porque aquele lá deve ter 72 já. Descobri esse lixo de podcast graças ao dia do podcast no Anticast. Já fiz a maratona e agora sofro dos clássicos sintomas que vem junto desse ato que deveria ser proibido pelo Ministério da Saúde. Ô, Polícia Federal! Falando isso do Anticast, não, não, Polícia Federal, não estamos comprando agentes sanitários, não. É, não tem nada disso aqui, não. Não tem papelão no meio dos nossos episódios, não. Fiquei retardado. O cara chegar nesse nível de aceitação. Não, é o cara bonito. Já passou pela negação. Pela negociação, então ele já tá na aceitação. Fiquei retardado e tem um líquido saindo da minha orelha. Acredito que seja meu cérebro, mas não sei dizer. Não sabe dizer. Então, provavelmente é o porque cérebro. Porque ficou retardado. É. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-los pelo conteúdo que fazem. Vocês são fodas e me acabo de rir com cada episódio. Oh, que bom. Obrigado. Enfim, vou fazer alguns comentários breves e sucintos. Episódio 75, Foras e Conquistas. Episódio 1, né? Episódio 1. Fico surpreso de ver que a maioria das histórias de todos eram sucessos. Porra, eu contei 4 foras de japonesa que eu levei minha vida inteira. O sucesso das minas. É isso. Um fracasso que me marcou pessoalmente foi que havia uma gata inacreditável no meu curso de francês. Porra, cara. Se amei. Não, cara. Curso de francês, você já pensa, só tem mina gostosa nessa porra, né, cara? Só eu penso isso, garoto vaca? Eu acho que é só você. Mas agora que você falou, tem lógica. Né? E de boina também. Pensando, eu tava pensando em croissant, tá ligado? Fui influenciado. Conversávamos bastante, mas nunca cheguei, porque chegou a chamar a mina na chincha, tipo, vamos dar um metão ali do lado do bebedouro? Já que você é gostosa e francesa. Porque mentalmente eu já havia me derrotado. Putz, isso é a pior coisa, cara, quando você perde pra si mesmo. Toda vez que conversávamos e a conversa chegava em assuntos como família, viagens e afins, ela me dizia como os pais dela se conheceram no exterior. Como o ex dela foi estudar na Inglaterra. Como ela tinha feito viagens incríveis para a Argentina. Enquanto eu, feio e falido, o máximo que tinha ido era pra Bahia. E minha definição de viagens de férias era uma casa alugada com os amigos no litoral de São Paulo. Mas às vezes ela queria uma coisa diferente. Às vezes ela queria algo mais pé no chão, cara. Pra que conhecer o mundo se pode conhecer ali Praia Grande, filha da puta? Com outras 30 pessoas. Peruíbe, bicho. Então, Itanhaé, viu? A casa, quando você entra, nem tem louça. Quando tem duas. Aí, quando chega uma hora depois, tá toda aquela louça na... suja, tá suja, toda suja. Ele que nem é da sua casa, né? Das casas. Muito bem, já mentalmente derrotado, desencanei e deixei de lado. Comecei a pensar nela como uma amiga mesmo. E até aí tudo certo. O problema surgiu quando, anos depois, encontro uma garota que era amiga dela. Em uma estação de metrô e durante a conversa sobre os velhos tempos, essa garota me diz, nossa, lembra de fulana? Sabia que ela era afim de você? Pô! Nesse momento me senti como filha da puta mais burro da história. Uma história besta, eu sei, mas caralho, como essa lembrança me incomoda. Escuta, mas chorando que vai perdendo o cérebro? A verdade é, cara, você, daqui a alguns anos, você vai estar casado, num relacionamento feliz, você vai estar feliz. Feliz. Sua vida não poderia estar melhor. Mas sempre você vai se arrepender de não ter comido essa mina. Claro. No seu leito de morte. Seus filhos em volta. Sua mulher em volta. Seus netos, bisnetos. Tataranetos, talvez, porque a saúde vai avançar bastante. Sim. É, mas você tá dando muita vida longa pra um cara tão simprão, hein? Se ele continuar esse enrolê na praia, entendeu? Não vai durar muito tempo. Até os 30. Mas esse é um problema, por exemplo. Ela estava afim dele. Não necessariamente ele queria dar pra ele, entendeu? Aí imagina, ele fica com ela e não consegue comer ela, entendeu? E mesmo assim ele ia se arrepender de não ter comido ela. É verdade. Eu acho, ele não vai se arrepender das noites que eles poderiam passar em claro discutindo filosofia alemã. Acho que não. É nessa hora que ele vai. E nem treinando francês também, né? Não, acho que não. Episódio 74, apelidos. Tive apelidos como Terremoto, Tremor e Vibrador Humano. Vibrador Humano é bom, pô. Queria eu ter o potencial de um vibrador. Explico eu. Tenho um leve problema motor. que faz com que meu corpo seja levemente trêmulo. Parkinson, não, né? É notável normalmente, só fica notável mesmo depois de muito tempo praticando exercícios físicos. Então, durante o sexo, porra, esse cara vai se potencializar. Vai melhorando, ele vai melhorando. Nossa, porra, isso daí não é problema, isso é um dom, cara. Isso é uma dádiva, cara. Você, pode ser um dom, né? Você é um vingador, cara, aí, porra. Mas claro que isso não faz diferença na hora da zoeira. Entre os conhecidos, tínhamos o Tropeço, Fofão, Tio Chico, Drogadinho, Manolo, Cabaço, Marginal, Retarda, Bola e afins. Por acaso, a escalação do Guarani de 78. É, só uma pergunta muito pertinente ao assunto. Por favor. Entre Retarda e Bola tinha uma vírgula? Sim. Ah, então não era o Retarda Bola. E por fim, episódio 72, Brigas, acho justo acabar o e-mail no tema que eu teria mais assunto sobre. Nunca fui muito de brigar, pelo contrário, eu odiava brigar. Porém, estudar em uma escola pública na zona leste de São Paulo me fez ter muitas histórias. Em qual zona de São Paulo? Leste. De São Paulo. Porque o cara tem que ser malandro, né? Ah, tá. Igual carioca. Ele tem que ser o carioca que tá estudando em São Paulo. Uma história que ficou marcada entre muita gente foi quando um amigo chamado Zé estava ficando com uma garota aqui da região. E até aí tudo bem. Não era proibido ficar com garotas. O problema foi a forma como descobrimos que a garota tinha namorado. Estávamos na oitava série, jogávamos truco no intervalo quando começamos a ouvir um monte de gente dizer que tinha um monte de moleques na porta da escola. A gente se perguntava o motivo, mas nem imaginávamos. Eis que quando saímos da escola, estava lá fora na porta. A mina que o Zé estava ficando, um moleque ao lado dela e mais uns 20 negros atrás. Foi só passarmos no portão que a mina apontou para o Zé. Nossa, que mina filha da puta, porque né, cara? Porque ela ficava com o cara, né? Não, mas, porra. O erro era dela. É. Também. E o moleque ao lado dela veio correndo em nossa direção. Ele agarrou o Zé pela camisa e começou a gritar que ele era maluco por ter ficado com a namorada dele. Que ele ia matar ele de porrada e essas porras. Foi quando o filho da puta do Zé não conseguiu resistir o impulso e soltou um é. E eu tenho culpa se tua namorada não fala que namora? Mas, porra, isso é verdade. Exatamente. Não, o Zé tá certo aí. Claro. Porque o Zé não sabia que ela namorava. Diferente de certas pessoas. Quem? Não, pessoas aí. Dos amigos. Fica no ar. Tô falando aí. Eu vou defender o Wesley Zop. O Wesley Zop tava oferecendo só um produto diferente. Não, quem aceitou foi ela, entendeu? Não, tudo bem. Claro, obrigado, Vaco. Obrigado. Você merece ser corno mesmo. É, ele podia ter parado lá, Enquanto estava com a podia ter, né? Ele podia ter parado na razão. Foi um inferno na terra, os dois começaram a se socar no chão mesmo, e os 20 moleques vendo a treta começar vieram pra cima. Cara, eu nunca participei de uma treta dessa, eu queria saber como se comporta, porque você tá ali, os dois já tá se batendo, daí você escolhe um aleatório, o mais fraco, provavelmente. Eles brigam entre si, entendeu? Faz aposta. Sei lá. E antes que eu notasse, já estávamos todos brigando. Começou uma treta gigantesca. Era a gente contra eles, a briga estava tão confusa que tinha nego entrando na briga sem nem saber o motivo. Tudo que dava pra escutar era nego gritando xingamentos, alguém gritando pra chamar a diretora, alguns gritando, é briga, ou pega ele. As coisas só pararam quando ouvimos um monte de gente gritar, a Ronda! Ronda escolar. Ah, ou a lutadora de MMA. Corre! Agora... Porra, já chegou finalizando. Foi um e cada 15 segundos ia um, cara. Eu ia correr. Não, eu ficava lá pra ser finalizado, bicho. Ah, porra, imagina a Ronda te finalizando, cara. Ele escutou o It's time! Corre que a Ronda vem chegando. Foi um bate-pernas fudido. Todo mundo começou a correr. A última vista que tivemos foi um moleque que começou tudo. Com o rosto todo estourado, saindo e gritando, vocês estão fodidos, eu vou matar vocês! Caramba. Eu saí com o lábio cortado e todo roxo. E todo roxo por quê? Porque passou um batonzinho ali. Pra brincar, né? Pra esconder. Tem que carregar uma make básica. Pra brigas. Pra brigas. Opa, make de brigas. É tudo roxo. É. Zé saiu com um corte na testa, o rosto um pouco inchado e um sorriso gigantesco. Claro, porra. Claro, até eu. Ganhou o cinturão da Honda, né, cara? Exato. Claro que a história toda deu merda. Brigas na saída da escola eram absurdamente comuns. E essa briga gigantesca só serviu para botar ainda mais lenha na fogueira. Pelo resto do ano, tivemos viaturas na hora da entrada e na hora da saída da escola. Teve um tempo em que alguns alunos eram revistados na entrada da escola. Qualquer um que dissesse qualquer coisa sobre briga era chamado imediatamente à diretoria para falar com a diretora e um representante da ronda. Uma agência. É, né? Uma agência. Que tava ali pra descobrir novos talentos. Tá afim de brigar? Vale, pra ver se... O agente é brigão, né? Vale marcar a luta ou não? É. E tem que revistar, porque no ringue só pode entrar, né? Desarmado, né? Óbvio, né? E ele ficou fixo lá na escola. Enfim, peço perdão pelo e-mail gigantesco e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Já não vivo mais sem minha dose semanal de chorume. Porra. Aí, ótimo. Depende. Zé, esperamos você aqui. Esperamos você aqui, hein, Zé? Último e-mail aqui dessa semana, Patrick Ramon. Patrick Ramon ou Patrick Raymond? Patrick Raymond, é. Sobre o episódio 75, ele fala: olá, chorumentos do caralho. Porra, sempre quando tem um melhor... do caralho, eu me sinto foda. Ou com... vara, né? É. Chorume direto do vara, né? Vara vende, né, cara? Vocês já repararam isso? Episódio de pescarias foi um sucesso. Todo tem momento. Vara. Tem vara. Tem vara e... aí, João. Comecei a ouvir essa bosta de podcast no ano passado e puta que pariu, vocês são muito fodas. Já maratonei todos os episódios e por isso resolvi enviar meu primeiro e-mail. Vocês não são o pior podcast do mundo, vocês são o melhor. Porra. Mais uma falha. Puta. Fiquei chateado. Não acerta nada na vida. Entra no seu tablet aí e deleta o site. Não, quebrei ele na parede agora. Agora ninguém vai mais acessar, por né? Isso, agora... Por isso a gente não dá certo, cara. Você é muito impulsivo. Não, mas também eu quero me dar uma dessa. Sim, o melhor. Escuto vários podcasts, mas quando chega a leitura de e-mails eu mudo de episódio, pois acho um saco. Mas com o Chorume é diferente. Porra, ele tá ouvindo, já pensou? Esse cara é sortudo, ele tá ouvindo podcast, daí ele acha um saco. Daí o que ele tem que fazer? Parar de ouvir pra quê? Tratar bem aquele saco, aquela bela saca, uma bela lambida, né, cara? Uma via saca. Mas com o Chorume, o azar dele, ele não acha um saco, cara. Não acha um é saco. É diferente. É porque só tem uma bola. É, pode ser. Ele fala, a leitura de e-mails é um momento mágico e único, apesar dos sangramentos auriculares. Sobre o episódio 75, Conquistas e Foras, tem uma história patética que gostaria de compartilhar. No longínquo ano de 2010... eu namorava uma menina, mas eu não lhe dava muita atenção. Consequentemente, alguns meses depois, ela resolveu terminar comigo. Até aí tudo bem, acho que ela tinha total razão para isso. Mas o idiota que eles escrevem resolveu ouvir a opinião de uma amiga que ficou enchendo o saco para que eu tentasse salvar o relacionamento. Puta que pariu, decisão errada. Mas se ele já não gostava da mina... É, porque, mas vai ver, a menina, a amiga dela era uma... que hipnotiza as pessoas, mas mata vezes, larica. Mas às vezes esse cara também, não, é aquela pessoa que só sabe o valor da outra quando perde. Ah, sim. E esse sim. É um problema grave, Wesley Zop. É verdade. Saí de casa decidido a salvar o namoro. Passei em uma loja e comprei um ursinho de pelúcia de R$80. Porra. Ursinho? Era de isso era da década de 90 ainda, né? Não, isso porra. Era em 2010. Ele nossa. Fala, hoje pra mim isso já é uma fortuna em 2010. Porra, R$80 em 2010, funcionado, cara. Então. Não, o cara podia comprar um Camaro ou um ursinho, né? Não, mas o ursinho dele não passa na porta, né? Depende do ursinho. Passei em uma floricultura e comprei um belo buquê de rosas. Caralho, ou velho. Porra, bicho. Ou podia ser um urso mesmo empalado, empalhado com pelúcia. Né? Mas um ursinho filhote. Então por isso é tão caro. Porque matar um urso adulto já é mais difícil. E o filhote, como você é mais raro você achar, conseguir pegar é mais caro. E é crime matar urso. Ursinho não. Falei urso. É verdade, tem razão. É o negócio da maioridade penal também. É. Né? Vai estar tá aí na lojinha do Chorume aí, ursinhos empalhados. Empalados. Empalados e empalhados. Como se bate urso, cara? Empalado. Empalado, claro. É, depois empalha. Depois empalha, exato. E solicitei via interfone alguns minutinhos para conversarmos. Ela não queria descer, mas relutante acabou cedendo. Quando a vi, pensei, cara, que merda eu fiz. Olha a cara de cu que essa filha da puta. Ele com aquele urso Nossa, morto. Nossa, eu saía fora. Eu falava, olha o que eu tô indo dar pra outra pessoa, olha o que você perdeu. É, essas plantas, essa flor vai durar só 3 dias. É o que vai durar meu amor por você. E o urso, e o urso? Isso aqui é meu meio de transporte. Ele montado no urso. Aqueles ursinhos de shopping que o pessoal. que o pessoal tá subindo e andando. Mas já era tarde demais, eu estava ali munido de um ursinho e um buquê pra tentar salvar o namoro. Entreguei os presentes e comecei a falar pra tentar reatar o namoro, mas logo vi que não iria obter sucesso em minha missão. Porque quando você tá falando ali, vamos reatar, a pessoa tá mexendo no celular. Tá, vomitando no canto, do portão. Você tá mexendo no celular, né? Ela dando cu pra outra pessoa ali na sua frente. Você, ó, vamos reatar o namoro. Quando você acabar de dar pro cara. É, ela gemendo na sua cara ali. Você entra em cada gemida falando, ô, escuta, vamos reatar? Deveria ter entregue os presentes e ido embora. Mas não. O fodão achava que ainda dava. Vou ganhar na lábia, né? Foi aí que proferi as palavras mais idiotas e as que mais tenho vergonha de ter dito na minha vida. Vamos dar uma chance para o nosso amor. Dá uma música. Isso aí. Achei que ia ser frango, uma pizza de frango catupiry. Assim, né? É, porra, mas... Cara, quando o cara pega esse verso dos moleques do prédio, cara... Normalmente é infalível. É. Mas talvez dá montada numa moto de urso. E com uma coroa de rosas. Nem tudo dá certo, cara. A desgraçada mal teve tempo de processar o que acabava de ouvir e já respondeu. Mas eu não te amo. Acabou ali, corte seco. É isso aí, cara, é isso aí. Mas eu concordo com ela. Eu também. Não, e eu acho que ele fez errado. A gente viu, né? Teria que ser uma zebrinha. Não, nota zebra. Não, pô. Mas botar estilota. O preto no branco. Não, sei lá, cara. Eu abaixei a cabeça, subi na minha moto. De urso. Qual seria? Coloquei minha coroa de flores. E peguei o caminho de casa. Até hoje não me conformo como fui capaz de fazer um papelão desses. Culpo minha amiga, sempre que possível, por me induzir a tal idiotice. E por falir também, né? Não, a amiga não tem nada a ver, cara. Não. Mas sabe por que tem? Porque ele não ia atrás da mina. A mina foi a amiga dela lá que chegou. Mas percebe que ele tem a mente muito fraca. Não, concordo. Entendeu? É fraca, mas... A amiga tava falando, vai lá reatar seu amor. Ele devia falar pra amiga, que amor o quê? Eu quero comer você, ô desgraçado. Exato, podia usar essas palavras românticas. Aí. Ou senão falar, não, vamos dar uma chance para o nosso amor. Ele vai ter um dia encaixa. Aquele cara que tenta encaixar essa frase em tudo. Às vezes lá no enterro do vô. Vamos tentar dar uma chance pro nosso amor. Assim, né? Fala isso pra sua avó, não. Fala isso. Bom, esse foi um dos foras que tomei em minha vida, mas hoje estou muito bem casado, pai de uma menina linda, e no mês que vem chega um meninão do saco roxo. Para quem sabe um dia também tomar foras ridículos como seu pai. Então é um meninão. Já tá aprendendo aí. Já tá ensinando. Usa essa frase aqui que você não vai ganhar uma. Do mais, parabéns pelo excelente podcast. Vida longa ao Chorume. Abração a todos. Até para aquele que caga em latas. Então... Mas para quem será isso? Né? Ou para quem supostamente... Acusado injustamente caga em latas. Se você tivesse que escolher entre uma acusação ser verdade, A cagação de latas ou talarico, filha da puta? Cagação de latas. É, ele sempre opta pela menos verdade. Então, depois de tanto ouvinte esperar, vamos para o momento mais emblemático. O retorno triunfal do Thor do interior, do Brad Pitt de Americana. Ele, Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... Reality Showroom, rapaz! Oh, é por isso que ele tá aqui. Eu senti a saudade desse cara. Eu molhei, cara. Todos os orifícios do meu corpo ejacularam nesse momento, cara. Foi lindo, oh, foi lindo. Foi até emocionado. Pelo pinto. Mas esse foi pus. Tava entupido. Saiu uma tampa de pus. Mas ejaculou. Exato. Rapaz, não gozava desde a última vez. Reality Showroom são aqueles realities que a gente... gostaria de assistir, então realities que a gente vai montar aqui e vai vender para grandes órgãos de mídia aí que estão procurando novos realities. Então fique aí, ouvinte, e descubra a magia por trás dos reality shows. Let's move in gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's move in gay and get it on. We got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Suit your show and tell. Então, essa semana fomos procurados por um grande meio televisivo aí, antiga Rede Tupi de televisão. Parece muito mais fera o logo deles, parece um globo terrestre. Ah, Animesphere. Fomos muito procurados aí por esse meio televisivo. Falando que vocês são pessoas criativas aí, pessoas que ajudam a população brasileira. Vocês aí do Ego e do Fermata, né? Vocês poderiam montar aí novos reality shows aí, montem aí formatos. O que vocês fizerem tá feito. Tá aí, os reality shows que vendam, reality shows pra família brasileira. Cansamos de 30 edições do Grande Irmão. Sim. Ah, falou Grande Irmão. É, parou. Pro pessoal não saber também. Ah, aí, tá pra ficar que azeitando. Prenda atenção mais que curva de rio. É, exato, exato. Então, somos responsáveis aí por esses... pra montar esses novos realities. Eles falaram, o que a gente decidir aqui tá decidido. E a gente, como não é... bicho. Não é fichinha, não. A gente vai dar todas as nossas ideias aqui. A gente não é bichinha? Não entendi. Fichinha. Ah. Reality show. Programa televisivo aí que tende a mostrar situações reais. Ou seja, não tem um roteiro ficcional, seria como as pessoas reagiriam mediante uma situação imposta. Sim, e aí sim. Aquilo é filmado e mostrado. É verdade. Por que as pessoas se interessam por reality shows, garoto vaca? Já pensou nisso? Você que é um estudante do audiovisual. A gente foi explicado essa teoria no curso, né? Como sim. Todo mundo sabe, na disciplina, né? Pautas e podcast, dois. Sim, reality shows. Reality shows. Com ênfase em reality shows. Com ênfase em reality shows. Sim, interessante. Eu imagino que as pessoas gostam de ver as outras se fudendo. Sim, em termos técnicos, pode né? Ser, já pode que ser. Estamos aqui. É, por isso. Se não seria pornô, só pornô. Pornô. E a ideia, na verdade, dos reality shows é você mostrar e falar assim, nossa, minha vida não é tão bosta quanto a dessa pessoa, entendeu? Exato. Ou então... A vida dessa pessoa é tão boa que eu não vou conseguir ter nunca. Então vou ficar aqui chorando e comprando os produtos que eles estão anunciando aqui pra ver se é o máximo dar uma melhorada. Porque às vezes a pessoa se coloca naquela... O que eu faria nessa situação? Será que eu comeria o Serginho Cabeleireiro? Será que eu compraria essa mansão? Será que eu compraria essa mansão aqui de 2 milhões de dólares? Será que eu ficaria na piscina 24 horas por dia? É. Essas três gostosas que estão me dando bola, vou pegar só as duas ou uma só? Será que eu comeria pessoas embaixo do cobertor? É, coisas normais. Oh, mas você vê um erro do Vaca, que ele pega um erro da vida dele e me quer levar pro reality show. Será que eu compraria uma casa de 2 milhões? Ou melhor lugar. É melhor. Todo mundo sabe. Pra quem não entende, eu preferia. Pra quem não entendeu, ouço o primeiro podcast que o Vaca participou. Episódio aqui, número 6. Episódio número 6, coisas que eu odeio. Sim. E ele odeia bastante coisas. Então, como já é de praxe, acho que o ouvinte aí que estava numa caverna agora sabe o que é um reality show. Vamos aí a primeira ideia dessa reunião aqui, que aqui é uma reunião de ideias, como que chama? Brainstorm. É um consulting, entendeu? É. Quando vocês ouvirem, vocês vão receber um boleto de R$1.000 também, porque né? Vai dar ideia de graça esse pra vocês. É mais barato do que das outras vezes. Então, Wesley Zop aí, o nosso produtor executivo aqui. Porra, olha aí, cara. Você deu uma estufada no peito. Qual é a primeira ideia de reality show que você trouxe, Wesley Zop? Eu quero o nome, eu quero aí que você defina. Vamos lá, vamos lá. Sim, sim. É, a gente já tá em qual o número? 82 episódios? Conhece? Acho que é, 82. E nunca falamos de política. Nunca falamos? Aliás, já falamos nas entrelinhas. Ah, não, nunca nas entrelinhas não, mas o tema política não falamos. Muito bem explicado no episódio de sólido de líquido e gasoso, né? Talvez. Foi ali nas entrelinhas, tem que prestar atenção. É, tem um detalhe. O roteiro do Chorume não é escrito a esmo, não. É, cara. Tem tudo um porquê, né? Gostaria... Você acha que ele, o convidado era um cara normal? Não, o cara era um famoso professor de políticas de relações públicas. Exato. A dica é, ouça todos os episódios até agora, pegando a terceira palavra que foi dita em todos os episódios. Mas na apresentação? Não. É porque fica boa toda hora, né? Porque ali vai ter uma mensagem comunista forte que a gente coloca. É, vai ser boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa. Vamos lá. Então, pra quem tá ouvindo em 2017, ano que vem temos eleições. Temos eleições. E a Copa do Mundo. Presidenciais e Copa do Mundo. Presidenciais, governamentais e pra senadoriais. E Miss Universo. E Miss Universo também. Apesar de que só a Terra participa, né? Não sei. Não, mas pelo jeito sim. Mas as não outras sei. Perderam de W.O. Ah, então participam também. Mas é difícil chegar, né? É difícil chegar. Não, então, e pra quem tá ouvindo lá em 2027... Há 9 anos atrás tivemos uma eleição em 2018. Então, então, e a gente... Normalmente, como que são as campanhas eleitorais? O pessoal vai lá apresentar o currículo, fala o que vai fazer, a promessa e vai tal. Vai um deputado do Prona lá, tem 10 segundos pra falar... Pela saúde, pela educação, vote Prona 56,239. Não, esqueci, errei o número. Daí vai do PT, tem só 40 minutos. Não, caralho, não, caralho. É injusto. Não, daí a próxima propaganda, ele... Filha da puta, errei o número, caralho. O número agora é 50... Corta. Parece injusto. É, talvez. Não estamos aqui para julgar. É isso. O que é justo, o sorteio, né? É. O sorteio de tempo que eles têm. Não estamos aqui para isso. Não é isso. É. Mas seria muito legal colocar os candidatos a presidente num reality show. Quem ganhar. Uma coisa vira nova. Presidente. Não, uma coisa nova. Dentro de uma casa. Não, claro. Uma coisa vamos fazer uma coisa diferente. Uma coisa que ninguém mas uma casa de interesse social. Sim, sim, sim. O nome poderia ser Big Brother Brasília. Faz sentido, faz sentido. Tá, Big Brother Brasília. Você inventou do zero. Inventou não, do zero. Boa ideia. Ninguém podia estar numa casa, podia estar dentro de uma Brasília. Boa, boa, gostei. Ou poderia estar no Planalto Central, gostei. Todo mundo lá dentro. Mas dentro de uma Brasília. Não, não. Big Brother Brasília dentro de uma Brasília. Dentro de uma Brasília. Sim, Brasília. É. Se bem que são 4 candidatos, né? Então, cabe na Brasília. Ah, e mesmo que se tiver ali, aperta ali, 5, 6 candidatos. Não, porque tem uns que ninguém se importa, coloca no porta-mala. É, tá, isso. O Prona, né? De novo. Levi Fidelix fica lá no porta-mala. Falando, ah, aerotrem, aerotrem. Se fosse aerotrem, aqui né, tava todo mundo com espaço. Entendeu? Lembrando que o porta-mala da Brasília é na frente. Outra coisa, esse reality não vai durar ali alguns meses, não. Vai durar os 4 anos... até o próximo presidente. Não, vai durar o tempo da campanha eleitoral, pô. Não, não, mas a campanha eleitoral vai começar a ser 4 anos, entendeu? Ah, entendi. Daí tem 4 anos pra você eleger aquela pessoa lá. Exato. Isso você vai ver quem paga o IPTU em dia. Exato. E cada uma vez por ano é eliminado alguém. Isso. Ou melhor, o IPVA, né? Porque a Brasília ainda anda. Ainda roda. Não é imóvel. Não, mas se não é parada, é IPTU. Pode ser um plot twist no meio, entendeu? Sim. O cara tem que acertar o imposto. E outra coisa, porque todo. Não é só você manter os caras lá dentro. Você tem que dar conteúdo pro público assistir. Então, não, claro. Tem um reality concorrente aí, o Grande Irmão, que ele faz o quê? Dá joguinhos, né? Enfim. Os caras têm que conseguir a liderança, o anjo lá. Então, o que faz? Por exemplo, os caras vão com a Brasília enfrentar uma fila do SUS. Mas de Brasília? Não. Daí eles podem sair e ficar lá na Vila do SUS. Quem é atendido primeiro... Já ganha mais estaleca. Já ganha melhor. Ou sei lá, porra, vai numa região que não tem... Saneamento básico, e os caras têm que fazer ali os seus afazeres. Ou uma prova de comer pastel na feira com o povo. Mas aí o Serra tem vantagem. Mais ou menos, porque ele já tem anemia, né? Quem consegue acertar bolinha de papel no outro candidato. Quem consegue fazer aquelas musiquinhas lá, quem roubou pão na casa do João, quem não errar, quem não erra. Quem tá no carro, né? Vai cantando. Mas em vez de ser essas musiquinhas, o cara... Faz o seu próprio jingle. Ah, isso. Olha aí. E o outro aí critica. Não, e daí a Brasília já tem um alto-falante que vai cantando jingle à medida que eles passam pelo Brasil, cara. Boa aí, cara. Porra, sensacional, cara. E no final aí, quem sobreviver, quem ficar, ganha. Uma vez por ano tem eliminação, chega no quarto ano, o único que ficou. O último que ficou ali, Pedro Bial apresentando. Pedro Bial dirigindo. Ele tá na direção. Porque agora ele não pilota mais naves, ele pilota Brasília, caralho. Porra, cara, não. Big Brother Brasília. Porra, eu gostei. Mas nem tudo são flores. Nem tudo é tão legal, né? O cara pra ficar... Se despender a ficar num programa por 4 anos, pra depois não dirigir uma Brasília, dirigir o Brasil. Sim. Olha, sim. Que olha o slogan, né, cara? Dirigindo Brasília para dirigir o Brasil. Já vende. De Brasília a Brasil. O cara, o prêmio dele não é ser presidente. Ainda não é esse. Não, eu tinha pensado que não, seria. Porque o cara... Esse tá, é o fardo. É o fardo. Ah, o cara é o tá fardo. Ganhando uma profissão de dirigir um dos países mais difíceis. De se dirigir no mundo, um país com dimensões continentais, muita pobreza, muita diferença social, sim, porque é muito grande, é quase manobrar um ônibus. É. Sim. Ônibus duplo, né? Aquele... Um treminhão. Um treminhão. Então, tem que ser um verdadeiro julieteiro pra manobrar o Brasil. Então o prêmio dele não é isso, ele precisa de um prêmio em dinheiro ali. Então melhor porque ele é ser o último ou ser eliminado é melhor. Imagina Eduardo Jorge, como que ele vai sustentar a família dele se ele tem que ficar todo o tempo na Brasília? Então depois, ganhou. O cara tem que ganhar um prêmio. Prêmio é dinheiro, é isso que o povo brasileiro quer ver. É dinheiro. É verdade. É isso que traz mulheres e iates, joias, mulheres e iates. É isso. Gabriel Asbar, levando em consideração tudo isso, pessoas em Brasília. Você perdendo tempo com a sua família, entendeu? Você não tá. Você vai ficar 4 anos sem vê-los muitas vezes. A não ser quando a Brasília passar pela cidade de cada candidato. Não, mas você sabe que não poderia, né? Passar, porque daí o cara tem preferência. Não, ali. Mas se passar por de todos, aí é equilibrado. Não, então, Gabriel Asbar, qual é a quantia que um reality show desse naipe, desse nível? Cara, que isso vende. Eu assistiria. Você assistiria, André? Mas onde passaria isso daí? Ah, onde passaria em todos os canais, naquele momento. É verdade, né? Na hora da hora política. Na hora, cara. Você pode comprar o pay-per-view. Sim. Na TV Senado, né, cara? Sim, pô. E na hora do Brasil, do rádio, o cara comentando. Hoje, na Brasília do Povo, tivemos aqui... No semáforo da rua... Exato. Getúlio Vargas. Exato. Geraldo Alckmin aí... xingou o cara que fechou a Brasília aí. E xingar não é uma coisa bonita. Chamou a PM pra capotar esse cara. A PM aparece batendo no carro. Cada um tem as suas armas ali, né, cara? O Geraldo Alckmin viu um professor, começou a xingar ele de filha da puta grevista, não sei o que lá. Então, coisas assim. Coisas que acontecem durante 4 anos. Pô, é o estresse. Imagina o estresse ali. Então, qual o prêmio em dinheiro que esse reality show oferece? Gabriel, mas pra quem ganhar, pra não pra quem for eliminado, não ganha nada. Não, é porque não às vezes eliminando. O cara vai receber ali um, sei lá, um contrato de marketing. Uma cachê no programa do Luciana Gimenez. Sim, é verdade, é verdade. Um ensaio fotográfico. É, por exemplo, uma grande empresa que produz papelão quer por patrocinar um candidato. Acontece. Então pode, entendeu? E qual é o prêmio que esse candidato recebe, porém vai ser descontado os impostos devidos. Sim. Qual é o prêmio? Olha, baseado na cotação de prêmios de reality showrooms passados, olhando nossa tabela, eu acredito que um prêmio equivalente à importância desse reality show seria R$1,5 milhão. Porém, mas tem impostos com aí. Com os impostos e descontos, chegamos a R$2.000. R$2.000 livre. Líquido. Não, líquido, igual chorudo. Porra! Não, mas isso pro BBB é um, né? Pra começar. E nota de 20, porque daí pra dar um sustância, entendeu? Exato, e pra pagar hospedagem da Brasília. É porque ele já ganha no começo o dinheiro. Não, porque ele ganha no fim também a Brasília. Sim. Ele ganha o dinheiro no começo, ele vai gastando. Se ele perder, ele tem que devolver. Exato. É dinheiro de campanha. Então ele tem que ir comprando coisa no semáforo pra se sustentar, né? Exato, muito bem. É, garoto Vaca, você trouxe um reality show aí pra gente? Meus estudos, assim, teve um trabalho de curso que a gente tem que fazer, né? Um TCC pra passar no coisa. Não foi um curta-metragem, um estudo. Foi, obviamente, uma ideia, um pitching de um programa de reality show. Então, eu pensei no seguinte. Cara, pô, tá muito bom esse curso, então, viu? Eu preciso... queria incentivo as pessoas a fazerem. Parabenizar. E onde você fez esse curso mesmo? Fiz o curso na Federal de São Carlos. Nossa, parabéns aí. Beijo pra Federal de São Carlos. O coordenador do curso sabe aí. Carlão é nóis. Extrair melhor aí dos seus alunos. E aí eu pensei, aqui nós precisamos atingir? Nós precisamos atingir o público masculino. Que público masculino gosta? Não, isso é importante. Vamos definir aqui uma situação. Porque muitas vezes reality show, ele vai atingir somente um público. Você não é obrigado a atingir todas as faixas etárias, claro, todas as pessoas. Igual Big Brother Brasília. As pessoas que não gostam de política, só que não quer assistir. Votar, que não quer votar. Ou um coreano do norte, não interessa pra ele. Que interessa? Não. Nada. Agora o reality show que o Paulo vai apresentar aí, público masculino. É, só que a gente tem um problema nesse ponto. Tem público masculino, mas tem que atingir um público menor, feminino, até 16 anos. Temos um problema. Aí pensamos assim, provavelmente meninas de classe média alta querem ser modelos. Modelos. Eu quero ser modelo também. Eu quero ser modelo. Mas homens também gostam de quê? Construção civil. Então, como você une os dois? Você coloca dois times de modelo, aspirantes de modelos, que tem que construir uma casa, entendeu? Porra! Só. Elas têm que desenvolver desde a... Não tem como dar errado. Cara, caramba, isso vende. Esse não, é que um projeto já tá em andamento, já tô contando que pode ser que daqui em 2019 vocês possam ver um programa então, assim. Então, pera aí. Então elas começam a construir uma casa do zero. Do zero. Sem ajuda nenhuma. Não, elas têm que fazer o negócio e à noite tem que desfilar também. Porque você acha que é fácil aqui? Porra, desfilando sobre as vigas, cara. Pra ver se é modelo mesmo, em linha reta, filha da puta. E também ela tem que confiar no que ela fez. E ela... Puta que pariu, cara! Exato, que é um dos objetivos. Que a casa tem que se manter em pé, entendeu? Claro! Fazer. Porque no final, os dois times vão fazer a casa, vão ter que vender. O corretor vai dar o preço da casa. Quem tiver o maior preço, ganha, entendeu? Cada uma constrói uma. Cada um constrói uma. Cada time constrói uma. Não, cada time, cada time. Cada time construiu. Cada uma, pô. Cada uma, sei lá. O reality show não vai ter 10 anos, né, cara? Sei lá. Até ela já se aposentou como top model e tá desclassificada. É verdade. Caramba, e daí? Então elas vão construindo as casas ali. Como que você vai desclassificando? Não, voto popular. Aí que tá, você tem várias coisas. Ou elas se votam, como que é? Dentro dos times, os times sabem que uma delas é um espiã. do outro time, entendeu? Você é muito louco, cara. Porque a pessoa, que você, porque parece que toda construção civil tem um cara espião, entendeu? É verdade. Porque verdade. Você manda o cara colocar o cano naquele lugar, o filho da puta coloca no outro lugar, entendeu? Ou então ele põe o cano, mas põe umas pedrinhas dentro. É. Ou se não, passa o conduíte e entope com cimento, né? É. Sim. Então as top models, elas vão se eliminando conforme a casa à medida que ela. Mas pode ser que sobra espiã, cara. Pode ser que sobra espiã. Aí ela pode se arrebentar a casa inteira, entendeu? Não, na verdade ela vai ganhar pro time adversário. Então, ela ela ganhou. Ela tá construindo pra a outra ganhar. E os times entram em contato no porque assim, elas moram em outra. Por enquanto elas ficam naquelas. Não sei. No barracão. No barracão. Elas convivem, então elas vão conversando e fazendo as três. Os dois times convivem. Convivem. Ah. Elas vêm à casa uma das outras. Assim, e outra. Cara, isso é muito louco, né? Porque a menina trabalhou na massa, enchendo o laje o dia inteiro, tá com tudo arrebentado. Sapatão de proteção, porque tem que ser. Óbvio, não. Ninguém tem salto alto aqui, não, cara. Tem que usar o EPI, né, porra? Não pode usar o sapato. E de noite tem que se aprontar pra desfilar. No alicerce, ali, na parede. No salto 30 ali, bicho, pra ver, pra conseguir os pés tudo fodidos, as mãos tudo estouradas e a noite, cara, porra. Cara. A vantagem, por exemplo, aquela dieta que elas precisam seguir, já pode eliminar, porque elas podem se manter no prato de pedreiro mesmo. Sim, sim. O que é sexy também. Vai lá no self-service, vocês só tem R$9 aqui. R$9 tem que colocar 2 kg no prato. Porque tem os jogos também, né? Como tem os jogos pra elas resolverem. Tipo o Big Brother Brasil. Tem jogos. Jogos assim, por exemplo. E os prêmios podem ser, por exemplo, você ganhou um saco de cimento CP3. Que é melhor, pra você poder ali. E sílica, hein? Você ganhou direito a ter duas misturas. É. Duas misturas, mas o padrão é o ovo frito. É o padrão. O sempre frito. Tem. O ovo frito e mais ovo cozido. E os desafios são ganhos. E os desafios são ganhos na hora que elas estão desfilando, entendeu? Que você tem que desfilar bem pra poder construir bem a sua casa. Porra, isso é sensacional. Cara. E quem apresenta não é o Pedro Bial. É o Sérgio Naia, cara. Ele que vai apresentar. Porra. Caramba. Tá. E o tema que toca no fundo é Mulheres de Areia. Vaca, você é bom, cara. Mas cara, você tem a me mente... formei com louvor nessa classe, nessa disciplina. Você tem a mente pequena. Por isso que eu tirei 8 só. Cara, e esse reality show não é só pro público masculino e pra crianças que querem ser modelo, cara. Eu construtor, né? Não, cara, isso aí é pro povo, cara. Porra, até todas as mulheres querem ver quem vai ser a modelo, porque isso daí mostra o empoderamento Exatamente. Feminino, cara. Isso mostra o poder feminino, cara. Que ela pode ser o que ela quiser. Desde que siga as regras do reality show. E usa equipamento de proteção, cara. Exato, é importante. É, porque uma vez esqueceu ali de colocar um óculos, pá, perde ponto. Ah, lógico. Né? Vai acontecer não. E toma uma advertência. Porque nós não queremos ser processados, né? Exato. Ah, exato. Porra, cara. Nome do reality Esse show. Esse é o problema, por isso que foi 8, entendeu? Faltou um nome bom, assim. Mas temos aqui um inventor de nomes. É, o nome que a gente deu foi Modelos Construindo Casas. Foi muito bom. Mas é legal também. Vou merecer. Mas não são só casas, não são só modelos. São sonhos. Eu prefiro, olha, ser modelo. Eu não sou de criticar. Você não é mesmo. Mas que tal Body and Builders Brasil? BBB, porra! Que pariu! Caralho! Se tivesse que esse cara no curso, era 10, né? Não, mas não é Brasil. É... Brasil! Não. Não, é bridge de passarela. Passarela, pode ser bridge. Porra, gostei. E pra segunda temporada não precisa ser casa, pode ser putz. Construindo carros. Construindo embarcações. Construindo cais. Navios, armas de guerra. Cara, isso vende. Isso vende. Construindo estaleiro. Um projeto muito bom. Não tem como dar errado isso aí, cara. Não tem como dar errado. Não, já deu certo. Já deu certo. Vocês de 2025 sabem que 2019 teve um puta reality aí. Do BBB. Não, ainda vai estar rolando, bicho. Vai rolando. Começou, né? Onde começou, eles estão sabendo agora. Porra. Começou construindo casas. Wesley Sopp. Eu vi que você ficou de pau duro aí. Não, óbvio. Quem não fica de pau duro vindo cimento, sem pedreiro? É, assim. Pedreiro. Porra. Cara, imagina que não é fácil. Não é fácil. Você não é qualquer um que participaria desse cara de show. Você não participaria. Não, entendi que não era fácil ficar de pau dura. Eu ia até falar, até que é. Só tomar uma azulzinha. Apesar da idade, apesar da idade. Tomar uma azulzinha. Mas não é fácil participar desse reality. Por quê? Primeiro que você tem que ser uma garota ali dentro dos padrões de beleza pra modelar. Ah, sim. É verdade. E outra, você vai ter que se sujeitar à construção civil. Quando passar um padre ali na frente, as mulheres mandando cantada de pedreiro. Ah, é obrigado a cantar. Exato. É verdade. Entendeu? É. Cara, mostrar o cofre quando abaixa. Cara, fazer um pombo sem asas. Pombo sem asas. Cara, se sujeitar a coisas terríveis. E depois à noite desfilar, ainda que é talvez pior que a construção civil. Não, mais perigoso. Sabe por que é pior? Porque normalmente as modelas, elas têm uma dieta de rúcula e água. Só que o pedreiro igual não vive de rúcula, né? E água. Igual a minha. Que as duas coisas que eu evito, né? Rúcula e água, né? É quase igual a minha. É. Só que o pedreiro não. O pedreiro tem aquele puta pratada. Elas têm que comer aquilo lá e se manter no peso de modelas. É, e outra, cara. É. Pô, a mídia em cima, cara. Fica sem ver a família, cara. É chateante. Chega, cara, a ser triste. Chega a ser triste. E no fim, a verdadeira campeã ali, que no fim pode optar ou ser modelo ou virar pedreira. Sim. Porque técnica de verificações não pode, porque não deu tempo. É, não. Pedreira da profissão pedreirística e não de vendedora de crack. Sim. Ela, ao terminar o reality show, a profissão que ela escolhe não é o prêmio. Não. Ainda. Não. É um fardo. É verdade. Porque ela vai ter que trabalhar. Ela vai ter que trabalhar, porra. Então. Ela precisa de um prêmio. Ela precisa de um prêmio e o povo brasileiro quer ver dinheiro. prêmios são em dinheiro, cara. É verdade. Você aí, olhando a tabela de reality showrooms. Sim. Qual seria o prêmio ideal pra todo esse sofrimento? Mas eu também tenho que saber qual é o tempo dessa. Do real, porque dependendo do tempo que você põe o valor, sempre, né? Sempre o cara vai falar que é 5 meses, mas na verdade é 7, entendeu? Ah, é, porque vai, cara, vai dando isso. Ibope, pô. Precisa de mais cimento. Vai colocar uns fillers. Deixa eu ver hoje, não uns fillers de Dragon Ball Z no meio ali. Porra, velho. Ah, então, pensando no prêmio, eu acredito que 1,5 milhão, né? 1,5 milhão de reais, pô. Mas tem que descontar os impostos. O valor que ela usou pra construir a casa. IPTU. Né? Pagar IPTU, o ISS. Pagar o frete de trazer as coisas. É, porque todo mundo ali trabalha registrado obra, também. Ali. Projetos. Pagar os serventes. Tem inflação. Pagar os serventes. Acho que é foda mesmo. A comissão do Sérgio Naia. Tentando. O reality, os processos, o reality tem que se pagar. Sérgio. Então acho que vai no líquido ali pro bolso. Vai uns R$2.000. Mas, Na mão. Nota sobre nota. R$2.000. Nota sobre nota. Pra gastar como quiser. Não, é seu. É seu. Faz o que você quiser na sua vida. R$2.000? Livre, filha da puta. Líquido é igual chorume. Lógico que pra ela começar a modelar, ela vai ter que pagar uma luva ali. É bom pagar a taxa de inscrição também. A taxa de inscrição é R$2.800, né? R$2.800, né? Mas ela pode usar como quiser. Muito bem, cara. Eu gosto disso, de ver dinheiro, né, da sinceridade, do dinheiro sincero, claro, ali. Claro, claro. Porque a pessoa nunca teve uma oportunidade, cara, recebendo R$2.000 ali. Na mão, cara. Ó, eu queria ter R$2.000 sobrando no fim do mês. Porra, pra fazer o que você quiser. Pra fazer o que eu quiser, cara. Porra. Ia consertar o carro, sim. Mas... E tomar 2 corotes. Mas tá bom, mas... A camisinha furou, a pílula do dia seguinte não deu certo? Clínica de aborto Dr. Otávio Zop. Resultado garantido ou enxertamos seu bebê de volta. Gabriel Asbar, que você está se coçando aí. Não, isso é sarna. Ah, não, era só isso que eu queria. Por isso saber. Que eu tava ausente esses tempos. Escabiose, isso, escabiose. Mas você trouxe algum reality showroom ou não? Olha, trouxe uma ideia aí que eu quero jogar na mesa e a gente vai lapidar isso. Não, muito bem, cara. É, como fizemos aqui com as outras ideias. Claro, claro. Eu percebi que o pessoal. Gosta, sim, tem um furor a ver. Amigos. Brothers. Brother. Mas aqui. Broderagem. Mas por exemplo. Grandes amigos. É. Mas aqui. Brasil, os grandes amigos do Brasil? Do Brasil. É, tem que ser, porque não, nem todo mas mundo aqui, fala inglês com o Kilton, é, não, cara. E grandes amigos do Brasil, olha que sacada. É o que a sigla é Gabi. Gabriel. Esse cara é genial, cara. Mas continue. Não é isso aí. Mas é aqui, assim, entre nós, pessoas terrenas. A gente. Ah, Wesley Zop é meu brother. O Ganso é meu Zop. Meu Zop, meu brother. Por favor, não me ofenda. O Vaca é meu brother. O Anderson Negão, um substituto de convidado. De um convidado pra brother. Não, a gente não tem costume de falar isso. Não temos mesmo. Mas perceba que é aí que eu vou chegar na raiz do meu reality. Porque eu não vou chamar de brother, vou chamar de chapa. Cara! Isso é genial. Faremos um reality show sobre chapas. Chapas, defina melhor. Chapa é aquele cara que ajuda os caminhoneiros. Aquele cara que carrega a carga. Sim. Aquele cara que ganha ali uma refeição servida, né? Sim. Mas fria. Não. Óbvio, é o chapa, né? É o chapa. Sim. Então acredito que um reality show que ia vender muito é um reality show sobre chapas galgando um lugar ao sol para ser boleiro. Então ainda pode ser BBB, Big Boleiro Brasil. Vai vender. Puta que eu falei, vai vender. Certeza. Um Big Boleia Brasil. Big Boleia Brasil. Porque todos estão na mesma boleia, cara. Melhor. Por quê? Pense. Você tem um julieteiro. Sem boleiro. Que é o top, pai. Sem boleiro. Imagina ali, tipo... Roberto Justus dos caminhões. Roberto Justus caminhoneiro. Sim. Beleza? Então, o que acontece? Dentro dali do julieteiro, dentro do caminhão dele, você vai ter o quê? Entre 20 e 30 chapeiros. Chapeiros. Sim. Pô, esse reality show tem uma proposta diferente. Porque até agora, ali você tinha eliminação popular. É. Mas essa não. E aí eles estão... É pela avaliação do julieteiro. Isso, qualidade e habilidade. Eles estão galgando ali o lugar dentro da boleia. E ali o tempo lá vai ser o quê? 7 meses? Sim. De trabalho. Então, aquele que trabalhar melhor e todo dia, toda noite, todos os chapeiros... Leva uma surra do julieteiro. Como queira. O que é normal também dentro da caminhonagem. Sim. E aquele que morrer tá eliminado do programa. Tadão, tá demitido. E eliminado do programa. Eliminado depois, do programa. Depois que morre, o jureteiro, você está demitido. É aprendiz de boleiro. Você está demitido, não, porque ele morreu. Poderia continuar. Demitido ainda, tá no programa. É, exato, exato. E nisso o Juliette, o chapeiro, ele vai querer carregar mais carga. Porque ele carregando mais carga fica mais forte e aguenta mais a surra. Ou talvez não tome a surra. Tanto quanto os outros que não conseguiram carregar. Pai, hoje você não vai levar surra porque você foi o que mais carregou. Tem um cara. Putz, porque são provas. São provas. Prova de resistência. É. Quanto tempo aguenta ficar sem tomar chumbinho pra ficar acordado? Exato, né? Porra. E outra, aquele que melhor se traveste pra alimentar ali o julieteiro. É melhor que sinaliza as coisas ali, sinal o caminhoneiro estacionar. Exato. Sim, o cara que tem um curso de mímico ali, sei lá, talvez tenha, tenha vantagem. Caralho! Mas ele vai pintado! mas lembrando que... Não pode falar. Não pode falar nada. Que as inscrições estão abertas para todo o Brasil, porque não todo mundo. Não, é isso sim, isso aí é um... Todo o universo, né? Porque um caminhão entrega em qualquer lugar sim, do mundo. Mas só serão escolhidos as melhores placas de chapa. É. E tem que estar escrito, faço chapa. É. Exato. Não, ele pode até mandar um vídeo dele na beira da estrada, escrito, faço chapa. Mas o que vai ser avaliado vai ser a chapa. É, a placa. A chapa. Isso, a chapa, exatamente. Ou a placa. Ou a placa. Tem que saber falar. Cara, não, sensacional, cara. Pra quem quer saber mais sobre o mundo da caminhonagem, temos um episódio exclusivo sobre... Os caminhoneiros, manual do jovem caminhoneiro, cara. Com a participação do Pino. Com a participação do Pino dos Los Chicos. Então acesse lá pra você entender mais esse mundo aí. Pô, anos de investigação. Verdadeiro. Que vai ser o nosso repórter imediato, pra entrevistar as pessoas na rua. Exato. Um verdadeiro trabalho jornalístico aí do Chorume. Sim, sim. E lembrando que quem apresentará o programa será Pedro e Bino. Caralho, pô! Pedro Bial? Não, Pedro e Bino. Pedro Binal. Pedro Binal. Eu tenho uma dúvida aqui pra deixar esse reality show mais justo. Mais justo. Mais justo. Uma coisa importante nos reality shows. Sim, com certeza. Como será feita a escolha dos julieteiros? O julieteiro vai ser um convidado aí da emissora. Talvez aí. Rodrigo Faro. Talvez. Não, mas o Rodrigo talvez. Faro... Talvez. O Rodrigo Faro é mais um chapeiro, porque ele gosta de pôr peruca. Cantar, é verdade, é verdade. Entendeu? Mas então vai ser só um julieteiro pra todos os chapas. Isso, agora porque ficou justo. Pra isso, pra surras é a mesma. Em todos os chapas, entendeu? Os caras... Ah, vai ser na mesma porque hora. Ele, e o medo, que a pessoa vai criando. Porque no primeiro episódio, ali, o julieteiro se faz de amigo do chapa. É, pra conseguir o chapa. É, pra ter um chapa. Até matar o primeiro chapa. Daí os caras cara já ficam espertos ali, entendeu? Enquanto tá só apanhando, tudo bem. Faz parte do show. É business. Mas quando ele mata o primeiro, ele vai matar igual o Patriota mata aquele primeiro... Exato. Aquele cara que se ensanguenta é tudo. É igual no The Walking Dead, o cara matando o outro com o taco de beisebol lá e arame. É isso, a primeira morte. Uma morte mais light também, claro, pra não chocar aí... De cara, né? O público. Isso tem futuro. Tem futuro. No fim do programa ele virar boleiro? Não. Não é um muito prêmio, não, né? Não é prêmio. Porque ele vai ter que trabalhar. É um fardo. É um fardo, é verdade. Você percebe? E talvez literalmente um fardo. É, porque ele vai estar gelado, aficionado ao julieteiro. Não é igual aqueles realities por aí, que o cara, vamos fazer um reality pra fulano com uma namorada, daí fica lá aquele nhenhenhê, depois 3 meses termina. Não, não é mesmo. Boleiro. Uma vez boleiro? O boleiro só sai da boleia como caminhoneiro ou num caixão. Ou morto. O chaveiro ainda tem a chance de sobreviver se correr em zigue-zague. É verdade. Porque o caminhão atrás, o Fenemê atrás ali pra matar ele, faz um zigue-zague bom mesmo. Né? Garoto vaco, sabendo disso, desse sofrimento, que ser chapeiro é um sofrimento. Ser boleiro também. Sim, mas é porque o chapeiro, ele só vira boleiro no fim. Ah, sim, sim. Sabendo que chapeiro é sofrência, é trabalho pesado, faça chuva, faça sol... o tempo que você vai ficar longe da família. Já pensou nisso? Não tem direito a entrar na cabine. Não tem direito a entrar na cabine, exatamente. Boleia, né? Pô, a sua vida constantemente em perigo ali. Claro, claro. Cara, quanto vai ser o prêmio? Porque o prêmio tem que ser dinheiro, é isso que... O povo quer ver dinheiro. O povo quer ver dinheiro, cara. Quer ver dinheiro. É isso que o brasileiro fartura, quer ver. O povo quer ver fartura. É, exato. Quanto, garoto vaca, quanto o cara deve receber de prêmio ali? Você é boleiro, tô aqui, ó. Pra ajudar a comprar seu futuro caminhão. Não, todo mundo sabe que se você pegar os contratos de imagem, toda... o dinheiro que ele precisa, que ele vai ganhar por causa dos patrocinadores. Então, a fatia do cara devia ser de um milhão e meio de reais. Puta, pra um chapeiro isso, velho. Ele tá ali pra comprar o caminhão, bicho. É, o cara compra o quanto ele quiser, entendeu? Pra montar a frota dele. Ah, sensacional. Preso logística. O cara já vira empresário ali na hora. Mas tem um pequeno... Mas tem um pequeno desconto aí, né? Que é... desconto. Tem aquele tratamento de saúde que ele tem que pagar, o plano de saúde já no começo. Porque vai que ele morra. Como é que vai curar ele? O enterro de todos os chapos. Verdade. As perucas de todos os chaves que a gente sabe que não é barato. As mercadorias que ele quebrou ali, porque às vezes ele vai lá tá carregando uma mercadoria ali, seguro, talvez roubada, né, de cocaína ali, que vai ficar escondida, claro, ele vai perder, claro. Porra, e vai ter que pagar os pedágios. Vai ter que pagar o pedágio também. É verdade. Não sei o que mais quer. O que vai pesar é o pedágio. Vai pegar o pedágio. Vai pesar é pedágio. O programa tem que se manter. É. Não pode levar prejuízo no programa. O programa nunca perde. É isso. Tá, mas um desconto. E vai ter que pagar pelas roupas dele, porque eles começam sem roupa ali também. Né? Verdade. Ah, sim, você claro. Tem que pagar. Ele paga a própria refeição, porque você não vai pagar o chapa que tá no reality show, né? Não, só seriam, o julieteiro pagar a comida do chapa. Em torno de 3 mil reais. Mas tem um porém também. Porra, 3 mil reais tava bom. Tava bom, mas é que tá. Ah. No começo eles têm que pagar a taxa de usar a placa, porque não pode usar a placa ali no meio do programa sem pagar. E é isso mesmo. Não pode usar. Porque naquela região, no momento que eles estão gravando no programa, eles expulsam todos os outros chapas dali. Putz, fora a indenização do movimento, movimento dos chapas desabrigados. E cara, tem que pagar essa taxa pra você usar ali, pra você falar, ó, eu tô no programa aqui, eu tenho a certificação que eu tô no programa. Você tem que comprar o programa. Que deve ser uns 50 reais. É mil reais. Ah, mil reais. Então aí o resto que sobrar é seu. O prêmio livre. Livre. Quem é o matemático aqui? Anderson, quanto sobrou? Sobrou 3 mil menos mil, acho que dá 2 mil. 2 mil reais? Livre. Líquido igual chorume. Cara, 2 mil reais. Você livre. Fazer o que você quiser. Você... Mas na boleia, cara, 2 mil reais, mais 30 anos trabalhando, você compra seu caminhão, bicho. Porra, é tranquilo. Fácil, então. Pô, dá pra dar entrada já. Já, cara. Mas talvez seja melhor alugar um caminhão. É sempre melhor alugar do que comprar. Cara, eu assistiria. Mas muito claro, bom. Pô. Eu só não participaria porque eu já não consigo ser chapeiro, né? Eu sou mendigo e... Não, mendigo é mendigo. Caminhoneiros e mendigos não pode são duas classes não pode ter que se odeiam. Muito bem, cara. Eu achei sensacional. Como vocês quatro aqui sabem, e todos os ouvintes, eu sou um cara muito intelectual. É verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. E não costumo assistir reality shows. Não costuma, quer dizer que não que nunca assistiu. É, 3 horas por dia. Porém, tem uns reality shows num canal que se chama Multishow, depois da meia-noite. Eu nunca assisti. Nunca assistiu? Não. Deve ser da Peppa. É, claro. Melhor desenhista da Peppa. Acumuladores. Bom, explicando aqui, até agora o Chorume tá meio estranho, porque foram informações reality shows de engenharia... De polícia. De caminhonagem. Eu penso que é isso que é o Chorume, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Não sei que é uma outra. Você não tá confundindo com Blackcast, não? Isso aqui. Ele quer uma outra vertente, vamos ver. Ok. Eu vou trazer uma outra vertente, então. Vamos ver. Um seriado aí, digamos, pra pessoas maiores de 18 anos. Muito bem, eu sou público. Um reality. Sim. Talvez reality. Alguma coisa sobre reservista, né? Exato. Envolva boleto. Talvez uma coisa pra adultos, tipo pagar conta, consertar chuveiro. Crianças não podem fazer isso, não. É verdade. Não podem, gente. Só pra avisar, não pode mesmo, tá? Cuidado, hein? A menos que sejam chineses. Aí deve. Ou aspirantes a top model também. Sim. Ou bolivianos, que cresceram na China e são aspirantes a top model. É específico, mas tá. Também mas pode. Existe. Então vamos fazer o quê? Vamos pegar homens Não, nós não vamos pegar. Depois, tá. Vamos gravar primeiro. Tá. Vamos confinar. Confinar, confinar. Homens. Isso. Homens maiores de 18 anos, claro, senão vai ter processo. Tem até, tem um teto de idade tem, ou não? 25. Caramba, de 18 a 25. É, né? O cara tá ali naquela, tá bom. Naquela fase, tá, que tem que comer alguma coisa. Então ainda posso participar. Ainda Se eu vou por espaço uns 4, né? Você sabe que só uma pessoa pode participar. Acho que nenhuma. Nenhuma pessoa que pode participar, tudo bem. Não, eu achei que isso eu ia conseguir. Mas os ouvintes podem participar. Talvez. Calma que eu vou melhorar a descrição e vocês poderão participar. Ah, é? Tudo bem, vamos ver. Vamos ver. Estamos do quê? Na geração saúde. Não nós aqui, não. Tá, mas... Estamos passando por esse período círculo, tenebroso. Estamos. Tá, depois das da idade das trevas, estamos geração passando saúde, pela geração saúde. Homens preocupados com sua saúde, com seu corpo, malhadinho, tal, com aquele tanquinho, tal. Sabe, aquele que dá pra lavar roupa. Sim. Ok. Homens normais. Não precisa ficar com tesão de falar isso, não. Dá uma parada. Joga na boca. Eu tô esperando o momento que alguém vai pegar uma vassoura e varrer a casa da avó. É. Tá. Calma, pera aí. Continua. Então eles estão convidados na casa. E convidados não, confinados. E convidados também, você não vai obrigar ninguém, claro, não. Cara. Tem razão. Já falamos que isso é ilegal, cara. É verdade. Ok, temos mulheres nesse reality show. Que estranho. Tá confuso, porque antes só tinha homem. É. Não, mas calma, só filmando. Calma, eu tô dando contexto. Construindo a casa que eles vão estar confinados. Que foi entregue pelo chapéu. Os materiais ali. E serve de palanque político. Continue. Temos os homens confinados e vai chegar as mulheres. Mulheres gostosas. Vai chegar um pra um? Um pra um. Escala de um pra um. Porcas nojentas, gostosas, ninfomaníacas. Os homens são gostosos também. Sim, são gostosos. Tá. Elas são ninfomaníacas, elas vão fazer de tudo pra dar pra esses caras. Caramba, parece que eles não estão tão confinados assim, né? Eu tô confuso, a gente já tá gravando outro episódio, não sei. Não. Calma. Eu sei onde esse filho da puta vai chegar. É o X chorou, mano. Não, vai, continue. Só que tem um problema com essas mulheres. Todas têm DST. Caramba. Mas DST, tipo. Herpes. Lá. Herpes, gripe. Coceira no cu. Oxiuro. Eu acho que pega pelo sexo. Todo mundo sabe que é a doença CNC. Coceira no cu. Chega essas meninas gostosas. Não, é gostosa. É, gostosas. Isso. E esses caras não podem comer essas meninas. Só podem dar. Mas as meninas. Hã? As meninas. Todos são héteros, eles não podem comer as meninas. Isso! Exato. Eles não podem comer as meninas. À medida que eles... E as meninas vão fazer de tudo pra dar pra esses caras. Sim. E eles têm que resistir. Ah, isso. Algumas têm DSTs, outras não. É, tá na sorteio, sorte, né? Tá na sorte. Nem elas sabem. É. Ah, elas não sabem. Elas... É injetada, elas ficam todas assim. Mas e todas recebem injeção, né? Algumas é vitamina, algumas é água, soro mesmo. É placebo, né? Placebo, é coisa leve, AIDS, tipo, esse tipo de CNC. Coisa. CNC. Sim, claro. CNC, que é coceira no cu. Que pode ser CNT também. É. Coceira na tina, né? Pra quem não sabe, o Wesley Zop apelidou o cu dele de tina. De tina. Ele lava roupa na tina. Então, deixa de molho. Então, vai sendo eliminado quem come. As meninas. Comeu, eliminado. Eliminado. Não, as meninas. Então, mas comeu, eliminado. Comeu as meninas. Mesmo porque... Mesmo porque... As meninas. Parece aquele grupo musical do São Paulo. Bonche. Pode ser o tema. Yeah. Elas eram gostosas? Eu não lembro. Porra, era muito gostosa. E por ser a música Bonchi, Bonchi, Bom Mamão, apareceu a sigla BBB. Só vai tocar essa música lá, porque vai ficar na cabeça, né? Toca uma vez, vai ficar na sua cabeça isso daí. Cara, né? Porra. Isso aí vende, hein? Mas não, eu assistiria. Também, eles podem... Ele não pode comer as mulheres, mas os homens tá liberado. Isso, mas são héteros, aí que tá o negócio. Não, mas aí é troca-troca dos brothers. Não, claro. Não, broderagem, poderia broderagem. Chamar Big Bacanal Brasil. É o Big Broderagem Brasil. Porra, bicho. É, Big Broderagem. Eu acho que esse BBB pega. Logo, esse verde, esse verde. Big Broderagem Brasileirinha. Porque maior de 18 vai ter as cenas sexuais ali. Não sim, tem, e é na madrugada. É. Alguém exato. Ali, eventualmente, vai estar nessa época do ano. Vai ter que declarar o imposto de renda também. Sim, então, é, sim. Vai ter. É, são maiores de idade. É. Sim, sim. Por exemplo, os homens vão sendo eliminados. Sim. Só que as mulheres não vão. Ou conforme sai um cara, entra mais uma mina. Então, vai chegar uma hora que vai ter muito mais mulher gostosa querendo dar pra você... E você há mais tempo ali... Do que o homem gostoso pra você comer. É assim. E outra, e há mais tempo ali... É... Você na seca, então, porra, você sabe que no deserto... O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranho e só, nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vivo. Você que... Se jogaram um filé na você cara, que... você vai comer. Você que canta muito Catedral, né? É verdade, é verdade. Já alguns é verdade, meses. É verdade. Você é cover aí do Leandro. Sim, do Leandro. Sim, sou eu. Então você sabe que no deserto qualquer coisa começa a parecer apetitosa, mas ainda mais se te oferecerem um banquete, né, cara? Porra, bicho. Então, não, e outra, enquanto pra você não ser eliminado, você faz o quê? Você dá surra no cara mais fraco e come aquele cara. Todo mundo come aquele cara. Não, a estratégia de jogo aí... É, daí vai de cada um, vai né? Vai de cada um. É, tem gente que prefere ir na cunheta, né, cara? E é um programa pra toda a família, né? É um programa pra toda a família que consegue ficar acordado até depois da meia-noite. Não, mas também podia passar em horário nobre. Podia passar no lugar da novela das oito. Antes da Ana Maria Braga. Antes da Ana Maria Braga. Mas aí já vai numa outra linha, pay-per-views, né? Ah, Deus, pay-per-views. Você não pode limitar, né? Você tem que visar o lucro, né? É verdade, é verdade. Wesley Zop, quanto você acha que merecia ganhar? Porque no final, você saiu depois de 7 meses. Sem comer ninguém. Sem comer ninguém não é prêmio. É um fardo. Peraí. Fazer uma conta rápida. É, confirmo, é um fardo. É. Ninguém não, peraí. Sem comer mulheres. Não, vamos pôr ninguém, porque vamos supor que o cara... O Wesley Zop é o primeiro participante. Parece que eu já... Eu tô com a bola azul, pelo menos. Ele tá fazendo piloto. E não é o lote piloto, não. Parece que tem um monte de mulher aí, mas nunca comeu. Um prêmio justo, seria... Qual? É um sofrimento, como você disse. O cara merece grana. Quanto? O cara tem uma que... grana alta. Vou pensar alto. Pô, e tá trancado numa casa, tem que pagar coquetel pra todas as meninas. Ah, ainda essa. É, pagar a comissão da brasileirinha. Porque as meninas vão fazendo sexo, se transmitindo doença entre si também. Isso tem que ser legal com as meninas. Não é só comer, não. É, talvez você coma de graça. E aí, com o prêmio? Ah, acho que um tem milhão... Tem que pagar o cover da banda também, né? Sim. Um milhão e meio. Um milhão e meio de reais. Mas parece que o Paulo... levantou a mão ali, ele tem uma observação aí. É, porque prêmio parece que não paga. O prêmio pode ser um prêmio é 1,5 milhão. É, vai receber. Mas tem umas considerações aí que a gente precisa... Assim? Uns descontos. Não, não é possível, ali, gente. Porque todo mundo sabe, por exemplo, o cara pra entrar tem que pagar taxa. Não tem é de graça. Taxa pra pô, imagina você ter recebido a inscrição do Brasil inteiro, do mundo inteiro, até de Plutão lá, que deve estar recebendo convite agora. Avaliar todos esses currículos. Tem que pagar umas taxas ali. E aí você tem que pagar, por exemplo, taxa. Você não pode estar com doença ali também. É, você tem que pagar todos os exames. Eu já não consigo participar, então. Tem que provar que você é heterossexual também. Sim. Isso gasta, né, pra você provar que você é heterossexual. Você tem que comprar um carro, tem que comprar aquela roupa da moda. Exato. Você tem que postar no Facebook top toda hora. Você tem que mandar... Não, pô... Parece que tem um detalhe, você não pode ficar de pau duro olhando homens. Quando você passeia pela Avenida Paulista com o seu carro, você tem que quebrar uma lâmpada nas outras pessoas. Coisa de hétero. Aí. Seus emoticons no WhatsApp tem que usar óculos escuros sempre, sim, entendeu? Acompanhado com aquele com a arminha, entendeu? Claro. Lembrando que você tem que comprar tudo, você não pode alugar. Né? Porque alugar é correto, comprar é errado. E homem erra. Então, tem que comprar. Tem que comprar. O negão falou, essa casa lá é uma casa comum, consome luz, água. Isso tem que pagar. IPTU, tudo, cara. Pô, se você fez o certo, alugou a casa pra fazer o reality, você tem que pagar o aluguel. Cara, então vai ter uns descontinhos aí. Vai chegar aí num valor aproximado, assim, do... Mas líquido, vai chegar pro cara líquido, na né? Mão. Na mão, ali, ó. Livre. Na mão. Vai ele fazer o que quiser. O que ele quiser, aqui é um valor assim. 1.200.000, pelo menos. Pô, pro cara ficar numa casa trancada, eu acho que é o valor, bom, R$2.000. Porra! Porra, velho, mais líquido igual chorudo. Não, deixa eu explicar pro ouvinte. O ouvinte que tá ouvindo isso, tá pensando, pô, mais uma fortuna dessa, pô, um... Negócio que engana a população, não, que, aliena a população. R$2.000. O cara não merece tanto. Não merece tanto. Mas não é isso, cara. Você tem que pensar o tanto que ele ficou longe da família ali também. Porque ele deve estar pensando na família dele lá dentro, né? Exato. Não, a saudade, deve dar mamãe uma saudade. Mamãe e vovó. Tá ali, né? Mamãe e vovó. Sim. Eu acho que sim, cara. Porra. Eu vou falar o nome e acho que não vou precisar nem explicar, né? O Master Fezes. Master Fezes? Eu confesso que eu não comecei essa ideia do zero. Eu comecei essa ideia do número 2. Do quilômetro. do número 2. Começou do número 2, é verdade. Porque já existe um aí. Reality, chama Masterchef. É verdade, é verdade. Que o quê? Faz a produção de alimentos. E uma banca de jurados julga aquele alimento. Sim. Só que ninguém mostra o que acontece depois que a pessoa come o alimento. É verdade. E vai pra uma surpresa. Ninguém mostra depois. E é isso que o povo brasileiro quer ver. É verdade. Porra, cara. E depois? Esse povo brasileiro demente. E depois, exatamente, porque comer é muito bonito. É. Mas e as fezes? Mas pense só, o jurado, ele chega lá no Masterchef, ele chega e fala, hoje eu quero um pernil com molho de maracujá. Sim. Sei lá. E doce de leite. E alcachofras, palmito e queijo não. Os caras odeiam queijo lá. Então, isso é o Masterchef. Sim. Comum, batido. Conhecido? Conhecido, mas desgastado. Desgastado já. Já tá batido, já tá carne de vaca. Master Fezes. O cara chega e fala, essa semana eu quero um coco verde estilo rodoviária de Guarulhos. A pesagem mínima é 500. Importantíssimo. Então, entendeu? Hoje, nessa semana você vai fazer o quê? Um cocô sólido, maciço, ponta preta, parecendo um sorvete americano no fim. Mas você tem que fazer ou você tem que servir algo pro jurado pra ele fazer? Não. Ele fala, eu quero cagar você um cocô. Você vai acertar, tem que se submeter a comer as coisas. Você vai acertar a sua alimentação pra produzir. Pô, isso é sensacional. O que o jurado quer. Ele fala, eu quero um cheiror, que é um cheiro com fedor. Eu quero um cheiror de mortadela com uva passas. Mas na merda. Na merda, é isso. É difícil. Mas, porque na verdade a gente não vai julgar só a aparência. Vai ter o ponto. O ponto, a textura. Exato. O sabor. Então às vezes ele atinge a aparência, mas todo o resto não. Às vezes ele vai pegar aquele cocô, é fibroso. Esse tá granuladinho, parece que saiu matando o cara por trás. Com cabelo. O índice de cheios e vazio. É porque às vezes o cara faz um cocô sólido, mas não é cocô sólido, é aquele cocô oco, por dentro é vazio. Ah, é uma casca. Exato. Às vezes o cara quer enfeitar um pouco. Com casca. O cara quer enfeitar um pouco, come um pouco de amendoim ou milho. Exato. Pra sair ali. O milho é mais ideal. Às vezes o juiz pode pedir, quero um cocô em forma de árvore de Natal. O cara come milho, amendoim pra gerar. Mas vai da estratégia também. É, vai da estratégia. Exato. Então é isso. Master Fezes, o cara vai analisar aí todo o cocô. E acho que pra final teria que ser, eu quero um cocô sólido, duro e com sangue. pra final. É. Pode ser. O sangue vai chegar. O cara se enfia de chipotle lá. Esse daqui tem que sair pintando a porcelana, por exemplo. É. Ou esse não pode, né? Depende da situação. Esse, na hora que você fizer, não pode ter o efeito ricochete da água batendo no seu cu. Exato. Ah, isso até, claro, tem tudo, câmeras apropriadas ali dentro do vaso, né? E às vezes a pessoa pode acertar em tudo. Acertar na consistência, no cheiror. Pode acertar no ângulo da descida, sim, mas errar na louça. Pô, pessoal, então, a prova era de louça, eu quero errar a louça. Teremos aí os primeiros casos de reprovação por fezes, né, cara? Exato. E às vezes a pessoa acerta em tudo, mas não tem o carisma também, né? Tem isso. Carisma envolve. Carisma da boa cagada. E o carisma vai ser jogado como? Coloca as fezes no... um recipiente, e depois você solta alguns besouros. Na louça, cara, na louça. Solta alguns besouros. O que ele escolher primeiro é o mais carismático pro besouro. Pode ser. E às vezes, por exemplo, o jurado vai lá, come alguma coisa em segredo, dá aquela cagada, e o que os está participantes, os participantes têm que ir lá e saber o que ele comeu pela análise. O que ele comeu em segredo, porque exato, tem coisa que ele vai comer na frente. Ele vai comer algo em segredo. Pra, Ludibriar. Exato, né? Exato, cara. Master Fezes. Master Fezes Brasil, eu pensei. Não sei. Parecia Big Bosta Brasil também. BBB, cara. Fica BBB. você é gênio, cara. Tô aqui pra isso. Você é gênio, cara. Porra. Alguma dúvida aí do Big prêmio, Bosta, né? Brasil? Prêmio. Ah, prêmio, pô. Não, prêmio. Do que eu pensei, cara. Algumas pessoas podem achar isso muito humilhante. Se sujeitar. A mostrar suas fezes, ser filmado, cagando. Ser julgado, né? Na verdade, ninguém gosta de ser julgado. É verdade. Mas eu acho que isso é um fardo. Não é uma humilhação, é um fardo, realmente. Então, por esse fardo, cara. E outra? Pensando que a prova final vai arrancar sangue do cara. Exato, e no fim... Mas ele tem que dar o sangue pra ganhar. E no fim, você é o quê? Um cara que só cagou, entendeu? As pessoas vão te lembrar sempre com o cagão. E não vai lembrar de que você teve que comer algo, saber o que comer. O especialista em bosta, hoje em dia, sofre muito preconceito. Isso também é um fardo, preconceito. Na sociedade brasileira. Seu trabalho é uma bosta. E às vezes ele não vai ser lembrado por ser o melhor eletricista. Não. Ele só vai ser lembrado. Então vai ter um estigma. E o estigma também é um fardo. Sim. Então o cara tem que receber um prêmio aí, um prêmio em dinheiro. Vou falar a verdade. Tem razão. Porque é isso que o brasileiro quer saber, né, cara? É isso que o brasileiro quer ver. Então, cara, um prêmio... Porra, cara. Eu tenho até medo de falar isso. Eu tenho medo. Porque as pessoas vão falar, pô, o cara só cagou. E já vai ganhar, né? Isso aí eu faço de graça. Analisa a bosta. Lamber cocô, isso eu faço de graça. Na rodoviária, antes você pagava, agora não paga mais. É de graça mesmo. Então, porra, as pessoas vão falar tanto, mas... Cara, eu fiz as contas aqui de todos os desgastes, porque tem que pensar que o cara tá longe da família também. Ah, tem isso. Porque ele tá confinado pra produzir o próprio alimento. Cagar fora de casa. Tá cagando pra isso. E às vezes cagar fora de casa, tem gente que trava. Exato. Pode perder a prova aí. Exato. E o cara tem que cagar no momento certo do programa. Ah, claro. Entendeu? Né? Na hora que ele quiser no dia. Entendeu? E ele tem que tomar cuidado com a alimentação o dia inteiro. A todo momento, cara. E se ele errar ali na alimentação ali. Ah, vixe, tomou um Yakult a mais ali no momento. Comeu uma maionese. Pô, bateu aquele Doritos ali, ó. Entendeu? Então, cara, tenho medo, mas R$1,5 milhão, cara. R$1,5 milhão? R$1,500 mil, se você não entendeu. Não esperava menos. R$1,500 mil. Mas são reais brasileiros ou de outro país? Não, reais brasileiros. Oh, mas peraí, tem o gasto com a pomada, né? As lavagens e vai ter que... Colonoscopia. Pra iniciar, vai ter que ver se a pessoa tá saudável, tudo. A pessoa tem que ter seu kit pomada, pagar toda essa alimentação. Óbvio, né? Pagar pessoas de manutenção do banheiro. Porque às vezes tem prova que é entupir. Quem entope mais. tem. Mas, tipo, porque a pessoa quer cagar num banheiro limpo, né? Então, tem pessoas que limpam. Ou às vezes, se a prova for cagar num banheiro sujo, daí tem as pessoas que sujam. Tem gasto. Tem mais uma coisa caríssima. Tem uma coisa caríssima que ninguém tá vendo. O quê? Os jurados não podem ser qualquer um. Não. Tem que ser muito especializado. Não, os jurados têm que ser o cara foda, né? Eles têm que ganhar alguma coisa. Não, você que paga aí. Ninguém vai fazer esse trabalho de graça, não. Claro que não. Consulting group aí, cara. É. Ninguém faz isso de graça. Então. E tem que pagar a taxa do Kickstarter também, né? É, exato. O programa é um programa do povo, que foi o povo que mantém. Exato, cara. E fora que não é um programa que vai agradar a crítica de cara. Porque não vai mostrar um humor inteligente igual o Big Brother Brasília. Sofisticado, talvez. Então a gente vai ter que pagar alguns críticos pra falar bem, pagar aí alguns sites nerds aí que... O Datafoda, assim. Entendeu? Então a gente vai ter que fazer essa campanha de marketing muito grande pra atrair o público. E quem paga é o vencedor. O programa tem que se pagar. O programa tem que se pagar, não pode levar prejuízo. Sim. Então, mediante todos esses descontos aqui, vocês podem ver, sai líquido. Pro cara gastar no que ele quiser. E quando eu falo sai líquido, não tô falando das fezes, não. Ah, não. A não ser se o jurado pedir. Aquele que não suja o cu. Exato. Que você consiga limpar só com os pelos do toba. Daí se a pessoa tem toba. Se a pessoa tem toba liso, se fudeu, bicho. Sim. Então, sai liso pra pessoa. R$2.000. Nossa, cara. Mas líquido igual churume, cara. Querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser. Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer. Ai, Beto Jamaica! Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio que foi real, foi um show, foi um reality show. Foi um reality não é reality show. Reality showroom. Então chegamos ao fim, queria começar agradecendo por ele, Anderson Negão, príncipe das petúnias, lá do Blackcast, faça seu jabá. Acessem lá facebook.com/blackcastpodcast. A gente fala de cultura, racismo e... Racismo e cultura. Cultura no racismo. E como os negros devem se portar nessa sociedade branca, capitalista, que fica nos oprimindo. Tem um grande quadro de a mídia branca também. Pra zoar esses filha da puta de volta. Muito bem. Ainda bem que eu não sou branco. Vai sair primeiro com o Chorume, né? Claro, dessa vez sai. Queria agradecer a presença dele, então. Garoto Vaca, o Minotauro do Amor. Pode dar seu tchau aí. Tchau. Valeu aí. Agradeço mais um convite pela pessoa que faltou também aí, né? De uma hora. Muito bem. Então é o momento dele agora falar nossas redes sociais e dar seu tchau. Primeiramente, queria dar meu tchau. Tchau. Segundamente, queria dar meu cu. Cu. Sem CNC, hein? Diferente. Muito limpinho. Bem torneado, mas sem CNC. Queria falar nossas redes sociais. Pra você que curte acessar o Facebook e o Instagram, procure lá, Lixo do Lixo. E pra você que tem um arroba, diga um Twitter, procure lá, Néctar do Lixo. Também, Gabriel Asmar. Queria falar que você é lindo, é uma emoção ter você de volta, viu? Ah, queria poder dizer o mesmo. Mas emoção pode ser raiva também. Né? Tô tudo bem. Mas no meu caso é amor. Não, mas no caso dele, que ele falou que ele poderia dizer o mesmo. No meu caso é amor. Já entendi. Wesley Zop, fale os demais contatos aí que o nosso ouvinte pode usar pra nos achar aí. Temos um e-mail, que é o autocriticas@chorume.com.br. Tem o WhatsApp, que é o DDD19994955485. E temos o grupo do Telegram, que é o Ouvintes Lameruxos. Muito bem. Como e que também... acessa o Telegram? Usando o Telegram. Ah, muito bem. E também um meio que, que o ouvinte pode usar para nos achar é denunciar a Polícia Federal. Claro que não. Com certeza vão nos achar. Que eles já estão concentrando provas aí contra a gente. Mas... Claro que não, não temos nada lá. Ah, é verdade. É. Então, queria agradecer novamente a presença de vocês. Cada um aqui é lindo à sua maneira, viu? Obrigado. Uma boa semana ao ouvinte. Obrigado por ter nos escutado mais uma vez. Até o próximo episódio. Tchau! Posso fazer a piada? Posso fazer a piada? Bora. Vamos fazer gravando. Puta, esse cara de lá! Esse é o mano dele, filho. O Anderson falou, isso é piada inesquecível, né?